É o número 212? Ah, é um número aí, não sei. É um número 200 e você insere depois, cara. 200 e insira aqui algum casa desse 200 e bucetinha. Eu gosto de charme, a dimensão começando a sua 212ª edição e foda-se pra falar sobre jogos de luta e cenário competitivo nessa merda toda. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilaps. Comprei Super Nintendo pra jogar Street Fighter Alpha, foda-se. Alpha? 2. Caramba. Melhor port do mundo. Load no cartucho. Senhor da Eternidade. Passou mais um ano e ainda tô em eterna abstinência de folhado de frango capri. Porra. Tá foda. Cara, isso se chama vida adulta. Os pássaros não jogam os seus filhotes pela janela pra aprenderem a voar. Você tem que aprender a fazer o próprio folhado de frango catupiry, cara. Tá na hora. Ele nunca será tão bom. O Daigo! Eu comprei biscoito que eu queria comer. Mano. E caçar espíritos. Não, hoje não tem espírito. Que é de noite. Hoje não tem espírito não, cara. Hoje tá tudo em preto. Espíritos. E o nosso representante desse mundo aí, o Dio Rod. Aqui em Osasco, meia lua pra frente é bolão e Horis é gancho. Aqui não. Lá em Caxias, sempre pra frente. É bolão pra trás e chute, bolão pra frente e soco. Sempre pra frente e soco. Eu aceito, cara, mas bolão? Bolão, você faz um bolão. Oh, e aí, isso é com um quarto de lua. A meia lua completa era bolão inteiro. E nessa semana, aqui é baixo, frente e soco. Tudo isso muito mais depois do chimé. Meia lua é o caralho. Pra frente, bolão é Rauch Book. Pra frente, bolão. Ok. Atenção, abrem suas cortinas, os artistas entram em cena. Foda-se essa porra, está na hora da leitura de e-mails dessa buceta que você põe no ouvido e diz que é um podcast porque nós conseguimos convencer você disso. Sim, mas na verdade é só um monte de retardado trolando. Logicamente. Aqui comigo está o Senhor da Eternidade. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia e vá pra puta pariu. Opa, aí sim. E é com ele que nós vamos para o primeiro Email de hoje. Email! Vadias, eis que eu e Lucaise tô te dando... Tô te dando um voto de confiança, Cacho. Não é repronúncia, eu confio em você. Que bom que você deposita confiança em mim e eu cuspo nela. É, retorno em toda a minha banha, gordura e falta de respeito para desfazer este novo Ximenes e pedir que os ouvintes que escutam online cheguem na parte que interessa e lhes fazer sofrer com mais um e-mail escroto. Aí que você se engana, cara. Eu aposto que os nossos ouvintes mais gostam da parte dos e-mails. Uhum, somente agora. Por que somente agora? Porque agora estamos nós neles. É verdade. Só galera profissional, entendeu? Mas eu tive umas primeiras vezes com o jogo geralmente comigo me fudendo. O primeiro jogo da minha vida foi Super Mario World, que, apesar de ser um ótimo jogo para começar, concordo, eu, os meus 3 anos de idade, era uma negação nesse jogo. Bom, você não tinha culpa, né? Você não tinha desenvolvido perfeitamente suas capacidades motoras, mas vamos lá. É, você não tinha habilidade cognitiva pra pegar um Mario World. Você não conseguia nem andar e mascar chiclete ao mesmo tempo, quanto mais jogar Mario World. Uhum. Na verdade, ainda não consegui zerar essa porra, apesar de ser um dos meus 3 jogos favoritos, empatado com Mega Man 03. Esse negócio de ter jogo favorito que você não zerou é coisa do Plerazos, não é? Aham, é por isso que a gente não chamou ele. Estamos punindo ele para que ele não participe e jogue mais jogos. Empatado com o Mega Man 03 e o Mario 3D World, nem sei que porra é essa. É o Wii. O qual estou quase completando tudo. Mas, diferentemente de outros jogos, eu tive até que uma boa introdução na franquia Shin Megami Tensei, sendo que comecei pelo Persona 4. Nossa, o Persona 4 foi um dos últimos, não? É, não, já tem um tempo. É porque tem tanta versão do Persona 4 que a gente acha que ele saiu faz pouco tempo. Entendi. E depois indo para o meu Persona favorito, que é o 3, e assim eu não jogar os outros. Nossa, ele pegou a porra do de trás pra frente. Uhum. Dos jogos de Megami Tensei aos quais mais me simpatizei, justamente foram dois deles que iam um pouquinho fora da linha normal de Shin Megami Tensei, sendo eles o Persona 3 e o Digital Devil Saga. Ele jogou 1 e o 2 ainda por cima. Cara, essa porra dessa franquia tem tanto jogo assim, eu nunca joguei um minuto, eu nem sei do que se trata essa porra desse tem jogo. Tem para caralhos. Caralho, essa porra nunca devia ter saído do Japão, né? Não, até que não é tão conhecer, não. A única coisa que eu sei sobre essa merda é que tem um monte de vilão com que é um peru. É, você não vai gostar, porque a perspectiva de andar em mapa é FPS. First person. Ah, eu sei qual é. Eu joguei o de Super Nintendo, eu acho, tio. Uhum. E me irritei e queria morrer, mas enfim. Mas não pude zerar nenhum deles, pois estava jogando pelo emulador de PS2 e minha placa-mãe queimou. Porém, o meu terceiro SMT favorito é o qual eu estou jogando recentemente e também é o que eu tive a primeira vez mais acolhedora. Nossa, era uma buceta quentinha e apertada. Uhum. Que é o Shin Megami Tensei 4 para 3DS. Peraí. Ah tá, Shin Megami Tensei e Persona são duas coisas diferentes. São. E Digital Devil só Saga que é, só e que é Raido Kuzunoha também são. Tem várias, tá. Tem vários subgêneros dentro dessa porra, dessa série. Tá. Tem tá. O Devil Summoner. Mas como é que funciona, né? São tipo spin-offs, são tipo continuações ou é tipo Final Fantasy, que é meio foda-se? É tudo misturado. É um universo não, que tem alguns elementos iguais, só que não tem personagem comum nem porra nenhuma. Alguns tem. Mas assim, é tudo misturado. Tem spin-off, tem continuação, tem foda-se. É tudo foda-se, na verdade. Foda-se. Tá. É, tem muito mais foda-se. Enfim, eu tinha um exemplo TC4 pra 3DS, o qual foi um SMT feito mesmo para introduzir os fãs novatos. Porém, mantendo a dificuldade de manter os fãs novatos, para introduzir os fãs novatos não faz sentido. Não mesmo. Para introduzir os novatos, ou criar novos fãs, mas enfim. Sim. Porém, mantendo a dificuldade, filha de uma puta que todos os jogos da franquia, com exceção do 4, tem. Do Persona 4, tem. Admito, o Persona 4 é fácil. Admito que muitas vezes apanhei como mulher de malandro no jogo e já morri muito como se morre na série Souls. Porém, nunca reduzi a dificuldade de fazer os meus carrascos pagarem pela minha derrota. Sem sequer dar uma chance de me derrotarem. Nossa, ele tinha uma de vingança, né? De caralho, da puta. Vingativa. Eu não lembro qual foi o jogo que recentemente que eu joguei, né? Dificuldade máxima e que eu comemorava de uma maneira quando eu matava o boss. Eu acho que era que foi o primeiro Lost Planet. Ah! Porra, o esse dá vontade de gritar. Quando você joga na dificuldade máxima, é uma coisa absurda. Absurda. Dá vontade de gritar, cara. Eu lembro que eu gritava aqui em casa, né? Eu achava que eu tava maluco. Mas teve um momento que vocês, mais especificamente o Pivoto, falaram mal da nova geração de jovens da internet. Sim, óbvio. A gente tem todo motivo pra fazer isso. Eu acho que isso foi justamente porque vocês estão sofrendo um choque de geração. Não entendendo como os moleques pensam hoje em dia. Tá, sim, um pouco disso também. Mas é também porque os moleques são pé no saco. Se a geração atual é cheia... os moleques pensam, tem aí um questionamento todo próprio. É verdade. Eles são racionais, eles se reproduzem. O que eles comem? Eles hoje, comem. No Globo onde eles porta? Vivem? Se a geração atual é cheia de confortos e mimos, e é porque as gerações passadas, inclusive a sua, trabalharam para que isso se concretizasse. Assim como as gerações anteriores e a sua fizeram para vocês terem o conforto que tiveram. É verdade, mas é... Mas a minha parte não teve tanto conforto assim, não. Porque quando eu cresci... no meio do meu crescimento teve aquela inflação... De 80 e poucos, aquelas que nego remarcava preço 2, 3 vezes por dia. Você tinha que comprar. Por isso que agora, hoje em dia, brasileiro tem essa mania de fazer compra de mês, de ano. Sabe qual é? Lá, se você vai lá fora, nego compra lá, precisa de pão. Aí vai lá e compra o pão, a Coca-Cola. Só. Aqui não, aquele nego não vai pro mercado fazer compra de mês por causa disso. Você comprava no mês, no mês seguinte a porra tava 15 vezes o preço. Tava caótico. Mas enfim. É, onde é que eu parei nessa caralho? Assim como geração de Teresa Sua fizeram pra vocês terem o que tiver. Ó, do contrário do Daigo, que viveu a época da inflação, eu assim, tive uma. Eu não posso reclamar da minha infância, não. Mas enfim. Ou vocês acham que videogames e bola de futebol foram caindo do céu? Não, meu pai sangrou pra me dar isso. Não tenho dúvidas. Mas não significa que eu tenho que ser um vagabundo chato pra caralho. O que eu sou. Mas enfim. Mas também não é muito errado vocês pensarem assim. Afinal, vocês já estão na época de deixar de aceitar as novidades e começar a abraçar as coisas da sua própria geração. Claro que sempre há exceções, mas geralmente é assim. Cara, acho que eu não tô nessa época, não. Eu tô de boa com as coisas novas que nascem. A única coisa que eu não gosto é smartphone. O resto da tecnologia eu sou assim. Por exemplo, Tinder. Tinder do caralho. Tem nego que fala, caralho, Tinder, que absurdo, eu acho foda. Queria que tivesse sido na minha época. Hoje em dia, eu usaria de boa também. Eu só não uso agora porque eu tô namorando, mas assim que eu vou lá fora, não tem menor caô, não. Mas um assim, eu tenho piração com smartphone porque eu detesto coleira de qualquer tipo. Pra mim, telefone celular é meio coleira. Ah, então... cara, mas aí, cara, eu entendo o seu ponto, mas é uma questão da sua proposta. Eu, por exemplo, às vezes meu celular toca e não dou uma foda. Toca aquele barulho, plim, plim, e eu, foda-se. Você tive, né? A minha irmã não consegue. Aí. A minha irmã, ela pode estar no meio da reunião, aí, plim, plim, ela pega o negócio e fica, sabe? Não, isso mas tá até aí, merda. Mas aí, você não pode deixar o celular te dominar, entendeu? Você tem que dominar a ferramenta, e não a ferramenta te dominar. Essa é a segunda regra da humanidade. Senão, mas a maioria das pessoas fala, não, você tem celular, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu tenho que te mandar isso. Não, não tem, não, cara. Não tem porra nenhuma, mas eu tô falando, aí vira rebelião das máquinas, se você deixar a ferramenta te dominar. Rebelião das máquinas. É, post-script. Como muito antissocial sem internet da minha geração, minha primeira punheta foi assistindo Multishow à meia-noite. Pô, achei que você fosse mais jovem, você falou que seu primeiro jogo foi Super Mario World. É, pô, Sexy Time? Time já é uma invenção quase dos 2000, a né? Minha primeira punheta foi, sei lá, Sexta Sexy? Era isso? Aí foi pra trás, o bagulho é doido. É, enfim, mas o próximo... É tudo, é o teu trabalho. É me ver. Bom dia, boa tarde, boa noite, Daigo e Senhor da Eternidade, aqui é o Scar de novo. By the way, caso realmente não gostem desse nick, inclusive nem eu, só uso, pois já tenho há anos. Já tenho há anos? Ai, que bobeira, quinta série. Sintam-se livres para me darem um nick novo. Sei lá, você quer dar um nick novo pra ele? Cara, eu não acho Scar tão ruim não, mas a gente pode chamar de Scarro. Scarro, sim. É, agora legal. Você é o Escatarro. Já aproveitando a onda da quinta série, já tamo aí. Sim. Então, eu não sei do que falar do último cast, pois eu realmente não dou nenhum fox para ambos, Carnaval e Musou. Apesar do cast... eu tô contigo aí. Eu gosto de Musou, não gosto de Carnaval. Apesar do cast em si ter sido maravilhoso, eu diria que sou parte do pessoal que fica em casa assistindo Netflix, comendo pipoca, mas eu também não assisto Netflix e nem tenho dinheiro para pipoca. Porra, cada centavo... Não, vai tomar no seu cu, brother. Um saco de milho custa um real, tá? Cada centavo... Aquela porra de micro... Eu imagino que você tem um micro-ondas, não sei o quão pobre você é. Por favor, né? Custa 1,20 aquela merda. Aquele... Isso no Zona Sul aqui na Gávea, que deve ser o supermercado mais caro do mundo. Aquele setorentão, né? É, se você for no Mundial no meio do mato, aquilo deve custar 75 centavos. Mundial no meio do mato. Porra. Cada centavo meu tá indo pras taxas que eu estou tendo que pagar pelos bonecos de Jojo que eu comprei importado. Puta que pariu. Também você deve pagar 600. Conto cada boneco desse. Não, se for a coleção que eu tô pensando, aqueles grandão, porra, foi tonto. Falando nisso, quando os senhores vêm lidando com o dólar alto quando se trata de comprar coisas como jogos? É simples, você não compra nada. Sim. É muito simples. E no meu caso, quando perde videogame, fica doido. Não, você pode comprar no Steam, o Steam é de boa. O Steam, Steam é tranquilo, aceita reais. O Steam até agora não nada muito proibitivo. Tá, os jogos AAA, eles são mais caros, mas como eu só compro jogo de fudido, então não tem problema com ele. É, ainda mais paga com boletim ali, amigo. Ah, um dia você paga. Uhum. Nos próximos meses, como nintendista viadinho que eu sou, vai sair Fire Emblem Fates, que tem 3 versões separadas, e Bravely Second. Porque agora eles adotaram, a Nintendo adotou o método Pokémon em todos os jogos, é isso? Não, é porque esse Fire Emblem vai contar 3 histórias ao mesmo tempo. Você vê que bonito. É, e 3 dinheiros ao mesmo tempo também, tá? Aham. Uhum. E Bravely Second para comprar. Eu estou tentando não comprar cópia física de fora. Moro no Nordeste, e por aqui não existe nenhum tipo de Rua da Liberdade ou 25 de Março, como se tem em São Paulo. Então eu realmente tenho que comprar as coisas de fora ou apelar pro Mercado Livre. Tá morto. Tá muito morto. Então meus únicos meios de comprar por aqui é pela internet, o que é triste. E saber se alguns de vocês dois passam por um problema similar, e caso não, alguma coisa que afetou vocês por causa do dólar alto? Tudo. Ou vocês realmente não ligam? Porra, dólar alto fode tudo, meu filho. Cara, eu comprava 2 livros na Amazon todo mês. O que era uma merda também, porque agora eu tô com uma porrada de livro que eu ainda não li. Mas quando o dólar tava baixo, eu lia, entendeu? Porque eu não tinha... Tipo, eu era tranquilo, eu sabia que ia ter mais livros pra ler depois. Agora que o dólar tá alto pra caralho, não posso mais comprar livro na Amazon, eu economizo a leitura, entendeu? Mas não, tô zoando. Outra coisa também que eu fazia era comprar corda de violão, que eu comprava, porque corda de violão flamenco é difícil pra caralho de achar no Brasil, quando você acha caro pra cacete. É mesmo? É, então eu comprava na internet, era baratinho, e era tipo, sei lá, 5 dólares, 6 dólares cada jogo, e agora isso é tipo 40 reais com frete. Ixi. Então, fudeu. Aí, mas você detona a corda assim? Pra caralho. Detona muito rápido. Aí eu tenho. Quer dizer, detona. A corda fica uma merda, né? Ela não estoura. Mas é difícil ela estourar. Mas fica uma merda. Ela vai ficando sem som. O som vai ficando fraco. Mas agora eu tenho que usar a corda nacional mesmo. Foda-se. É vida. Dia minha. Disse 10 reais. E você, Daigo? Como o dólar te afetou? Você que já sempre primeiro, foi pobre mesmo. É, eu já sou fodido. Bom, me afeta porque eu quero comprar um videogame novo e não está rolando. Literalmente. Eu não quero comprar uns bonecos bacanas, umas bobeiras, uns kits de revel pra montar, eu não consigo, porque mesmo motivo, é, óbvio que me afeta, eu não consigo comprar mais minhas bobeiras, tipo, eu já não tenho mulher, agora mais isso? Mas se foi a porra da minha joada vive, pra eu poder gastar um pouquinho do meu francês. Você pode usar esse tempo pra conseguir uma namorada, que tal? Porra! Vai dar certão isso aí. Com certeza. Mas enfim, tenho planos aí. Minhas férias estão chegando, vou ver alguma bobeira. Justo, bate uma punheta, vê uma série nova. Não, série nova eu já tenho 3 alegorizando ali. Só no Malabar. Então, vai, filho da puta. Seja lá qual for o tema do podcast hoje, só espero que seja bom o suficiente para me fazer rir na frente de clientes no trabalho. Feito algum psicopata esquizofrênico. Assim como foi da semana passada. Continue com um bom trabalho e tenha uma ótima semana. Agora trabalho eu quero fácil, saber, né? Esse maluco faz, né, velho? É, trabalho mole. O cara fica, tipo, na reunião com o um cliente ouvindo a porra do rádio. Agora eu quero saber. Agora eu quero saber qual é desse moleque. Manda a próxima. Olá, aqui é o Sheldon. Cara, eu espero que Sheldon seja realmente seu nome e você não seja um basileiro filho da puta. Por favor, não seja. Ou melhor ainda, que seja por causa do Sheldon do Garfo de Amigos da Fazenda. Porra, pode crer. Que era o Pato? Não, o Pato era o Wade. Não, o Pato era o Wade. Sheldon, acho que era o Galo, não? Sheldon era o ovo, eu acho. Ah, é, Sheldon era o ovão. O ovão. Caralho, era irado. Era tipo um pinto que nunca chocou. Não queria chocar, que tinha medo do mundo. Ah, pode, cara, esse desenho era genial. Olá, aqui é o Sheldon, ouvinte muito agradecido de vocês terem feito um episódio tão divertido, cheio de energia, contagiante da festa da carne, que tanto falta no depressivo carnaval de Curitiba. Cara, veja, tem um lado bom aí, tem mulher bonita. Tem isso. Mentira, aqui eu tô zoando, aqui no Rio também tem mulher bonita pra caralho. Ontem eu passei por um bloco, puta que o pariu, Na quarta? Bloco na quarta, puta que o pariu. Ih, alegria. É, deve estar tendo bloco hoje, aqui no Rio é putaria. Até dezembro tá tendo bloco. Minha única ressalva sobre o episódio foi terem falado muito pouco dessa entidade carnavalística chamada Hans Donner. O mago dos efeitos especiais e seu avatar compulsional, Valéria Valença. Abraço. Ah, que maldade, cara. Ela existe. A Valéria Valença ainda existe, viva? Existe, só que agora ela renega tudo que ela fez e é crente. Ah, normal. Todo mundo faz isso. Ela nunca viu pela área, né? Na vida. Enfim. Oi. Abraço e se beber não dirija. Bom conselho. Porra. É, agora... Olá, eu gosto de jogos de diversão e você não tem nome! Devido ao feriado prolongado, talvez este e-mail chegue atrasado. Não chegou. Mas enfim, o episódio em si foi bem engraçado, com muita zoeira. Mas no fim das contas não se chegou a um consenso sobre como seria o jogo. Não precisava. Algumas ideias boas foram citadas, como um jogo de capoeirista com a navalha no pé. Madame Satã. Com base nisso, pergunto ao Senhor da Eternidade, tendo em vista sua experiência em desenvolvimento com Jagas, até que ponto um projeto com a cultura brasileira pode se tornar viável? 100%, cara. Primeiro porque tem uns editais de vez em quando, que rola, que você pode inscrever, que tipo, se você botar alguma coisa que tem a ver com a cultura brasileira, vai com certeza aumentar suas chances de passar no edital. E segundo que, cara, tinha a porra da Lei Rouanet, não sei se ainda rola. Eu acho que meio que fuderam essa negócio de Lei Rouanet. Não, acho que fuderam a Rouanet pra jogo. Porque é, pra... Não, eu acho que fuderam pra quase tudo. Ah, pra teatro ainda tem, então o Brian meu que de vez em quando fala. É, não, ainda tem a lei, mas ela tá meio escrota. Eu acho que não pode mais pra fins lucrativos, é uma parada assim, tá meio... Tá meio cagalhoada. Mas enfim, é viável sim, cara. Não tem por que não fazer, na real. Eu acho que a gente tem muitos elementos folclóricos que poderiam estar sendo aproveitados. Inclusive, agora há pouco eu vi um jogo que lançou, acho que é Pesadelo, sei lá, que tem um lance de terror com gratuitos folclóricos no Brasil. Eu ainda não chequei, mas eu vou dar uma checada. Mas enfim, a proposta é interessante. Ah, tem aquele jogo de capoeira que é de um conhecido seu também? Capoeira Legends? Não, aquele é uma bosta. É. Não, mas existe. Não deixa eu ouvir eu falando isso, não, mas é uma bosta. Tá, mas existe, não existe? Existe, é fato. E é folclórico? É fora? É, deixa de ser. É, enfim. É um pouco mais histórico do que folclórico, eu acho. Ah, mas, não sei lá, capoeira pra mim tem a ver bastante com folclórico. É, exatamente, folclórico, é muito relacionado com isso. Uhum. No final do cast, o Lapso disse em tom de zoeira: somos machistas em foda-se. Isso me despertou uma curiosidade. Street Fighter V está para ser lançado e teve todo um mimimi sobre a jiu-jiteira Laura. Ai, meu Deus, estão botando nessa treta. É, shortinho and mini blusa. Até que ponto é exagero, tendo em vista que Zangief, Sagat e Dalsin estão seminus desde Street Fighter II? Olha, as pessoas do outro lado iam te dizer que isso que você está fazendo é uma falsa simetria. Porque sim, a objetificação feminina é diferente da objetificação masculina. Mas no final das contas, se você quer saber minha opinião, isso é tudo uma babaquice. Mas... Cara, lutador tem que lutar com pouca roupa. Tipo, cara, tipo... Você quer mobilidade? Você não vai lutar de calça jeans, cara. Vamos lá, eu vou falar um pouco sobre isso. Tudo isso iniciou... claro, Street Fighter VI, desde o início, ele tem personagens com pouca roupa. Tanto femininas quanto masculinas. Fora o fato dos estereótipos também, né? É, e estereótipos, exatamente. Porque, bom, o jogo, ele obviamente foi feito com público masculino em mente. Porque eu não consigo me lembrar agora de cabeça uma mulher que goste de jogo de luta. Tenho certeza que tem, mas é muito mais a exceção do que a regra. Hoje em dia, provavelmente, tem fenômeno, mais. Não, é um fenômeno mais atual, eu diria. Talvez. 15 anos pra cá. Hoje em dia, talvez. Não, 15 anos pra cá, o caralho. É, 20 anos, talvez. Tu acha que tem mulher pra caralho no jogo de luta de 20 anos pra cá? Não, mulher pra caralho, que eu não digo assim, competindo profissionalmente, é muito poucas. Mas eu digo assim, que gosta da parada e não, vai dar dinheiro. Mesmo assim, tem muito pouca. Não é de 20 anos pra cá, não. É de 5 anos pra cá, talvez. Mas, caralho? Bom, tudo bem. Tudo bem. Eu não tenho dado aqui, então foda-se. Mas o fato é que o jogo, com certeza, os personagens foram feitos por homens, base com um público masculino em mente, tá? Na verdade, nem deve ter sido feito com um público masculino em mente. Naquela época, eu fazia parada que não gostava. Eu gosto de mulher pelada, eu vou fazer mulher pelada. E eu não posso culpar eles por fazerem isso. Agora, e alguns podem argumentar que tá, o Zangief lá, o Blanca, ali, uma porrada de gente sem roupa, o Urien, que é uma coisa homoerótica também voltada pro público masculino. Meio do tipo assim, ah, porque você quer ser que nem esse cara. Que mulher não necessariamente gosta do corpo sarado. Que mulher gosta de, sei lá, do cara japonês andrógeno. Mas isso é uma puta babaquice, porque mulher gosta de cara sarado, sim. Todo mundo sabe disso. Mas enfim, o fato é que hoje em dia o público mudou. Você tem um público feminino muito mais forte. E eu acho muito justo que eles comecem a fazer um design de personagem voltado para o público feminino. Que seria lá, sua mulher comportada, cheia de roupa e tal. Mais tranquila, mais comportadinha. Eu não tenho nada contra isso. E eu garanto que o Street Fighter também já teve seus personagens assim. Vou dar de exemplo aqui a Rose. Quem mais? Vamos lá, me ajuda aí. Seria a Rose, talvez a Makoto. A Makoto, não, definitivamente a Makoto. A Ibuki não, que a Ibuki é muito... A Ibuki é meio peladinha, meio cutinha. Tem poucos, eu vou admitir. Mas tem poucos masculinos com muita roupa também, então tem isso. Ah, masculino com muita roupa teria, sei lá, o Code com aquela roupa de presidiário. Não, ele é fetiche. Roupa de presidiário é fetiche. Eu ia falar da Sakura, mas Sakura também é fetiche. É, tem o Gai é ninja, não pode ser fetiche. Ah, pode ser sim. Cara, na verdade, tudo pode ser fetiche, a verdade é essa. A gente vai se fuder nessa. Que horror. Mas tem fetiche no ninja japonês de tênis. Enfim. Até que ponto é exagero tendo que ser blá blá blá blá blá e que eles estão sendo luz desde Street Fighter 2 e ninguém nunca falou um A sobre o assunto. Bom, ninguém nunca falou um A sobre o assunto porque há pouco tempo as pessoas eram tranquilas, agora é todo mundo chato pra caralho. Agora quem diga que não, que agora todo mundo é esclarecido. Todo mundo quer dizer que é esclarecido. Todo mundo quer discutir. Mas não. E também, na verdade, é porque as mulheres não davam fodas pra videojogos e agora elas não. A comunidade feminista se faz mais presente hoje em dia? Óbvio. Videogames são hipócritas, ou a entidade conhecida como internet é hiperbólica por demais. Todo ser humano é hipócrita, mas as minorias principalmente. E sim, a internet é hiperbólica por demais, porque é um assunto que teoricamente não deveria dar o menor estardalhaço. Tudo bem, é uma coisa que pode ser discutida de forma saudável, não tem nada contra isso. Mas o problema é que tentar discutir coisa de forma saudável vai atrair monstro. Sempre cara, vai. Sabe, o problema principal é que há muita gente que não liga pra Street Fighter, que não liga pra jogos de luta, se bate não liga pra videogame. Mas quer fazer que barulho. Quer dar o seu pitaco, quer fazer o seu barulho. Esse é o grande problema da internet. Todo mundo quer dar sua opinião, todo mundo quer manter sua opinião, todo mundo tem um ego do tamanho do meu peru e não quer abrir mão da discussão. Aí vai, acha argumento, blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá. E é um saco. Mas enfim, o fato é que você questionar que a mulher que tem personagem é tipo sexista, ou que ele anda de pouca roupa, beleza, você pode questionar. Eu posso apresentar milhões de argumentos de por que não tem nada a ver. Uma delas sendo que, porra, é uma personagem brasileira, provavelmente foi inspirada nas funkeiras brasileiras, na Anitta ou na puta que pariu. O Yoshinori Ono falou que foi o que ele viu na rua. Eu não duvido, porque se você anda mais agora com clima de carnaval e calor pra caralho, você dificilmente vai achar mulher com mais roupa do que isso aqui no Rio de Janeiro. Muito dificilmente. Ele passou pelo Rio, ele passou pelo São Paulo e pelo ambos. Eu não sei onde você mora e como que é onde você mora, mas aqui, tipo, isso é trivial. Você, enfim. Até aqui tá começando a virar. É que nem aquela história lá da Rainbow Mika. Você deve saber melhor que eu, que você tá ligado na cultura japonesa. Que tem um amigo meu que vive chorando, que, porra, aquilo... Ela é um personagem baseado lá na luta livre japonesa, feminina. Joshi Pro e todas as porras dos movimentos que ela faz são baseados nisso. Inclusive, ela bater na bunda, ela dar bundada na cara dos outros, o caralho. Uhum. E aí, nego que não sabe porra nenhuma e que nem quer saber, fala, isso é sexista, não sei o que. Não, não é sexista. Hip press é um golpe muito usado, até homem usa. Normalmente é os gordão os caras, usa, né? Eles só estão sendo fiéis ao material original deles lá, sim. Só isso. Porra, tem que lembrar também que o jogo é feito por japoneses e o público é majoritariamente japonês, então lá... É, primeiro para o Japão, depois por lá, as pessoas... Primeiro que lá é um país machista pra caralho, ninguém dá uma foda. Porra. E segundo que eles são de outra cultura, a gente tem que respeitar também até esse ponto, até porque, tudo bem, se eles tratam a mulher deles que nem lixo, aí você pode até se revoltar. Agora, eles desenharam as mulheres deles seminuas, eu acho que isso não afeta ninguém, mas enfim. Uh-huh. Ou afeta muito pouco. Ou as pessoas querem acreditar que afeta mais do que de fato afeta. Isso que tanto se levantou sobre a Laura, óbvio, podia ter sido levantado sobre a Rainbow Mika, sobre a Chun-Li, sobre a Kami, até sobre a Karin, que tá vestida de jeito extremamente comportado, mas que é uma japonesa de cabelo louro cacheado. que é a visão sobre uma determinada etnia, em particular no caso da Laura, que é o que nos interessa aqui, a mulher brasileira mestiça, mulata, negra, a mulher não caucasiana, de modo geral. A gente tem um estigma, a gente sabe que tem um estigma, só procurar o vídeo do Schwarzenegger no carnaval, de ser um país de turismo sexual, um de vários países do mundo que tem isso. Existe uma preocupação muito forte sobre como a imagem, sobretudo a imagem da mulher, é tratada nesse aspecto pelos movimentos de igualdade entre gêneros, movimentos feministas, movimentos de minorias de raça negra, etc. A questão é a seguinte, tudo bem, o Ono pode ter visto isso na rua, duvido muito que ele tenha visto uma mulher na rua pagando underboob sem sutiã, com peito daquele tamanho, porque isso, andar assim, certamente machuca. Vimos também uma série de comparações ridículas, esdrúxulas, Laura com Zangief. Ah, o Zangief se veste assim porque a Laura não se veste assim. A gente tem, primeiro ponto, né? Zangief é um personagem de 91, de Street Fighter 2. Outra história, outro momento de vida. Questão que Zangief está vestido para lutar. A gente tá vendo aí a proliferação do UFC, os caras usam uma sunguinha e luva. O Zangief não tem luva, tá usando uma sunguinha. E aquele coturno soviético magnífico. Bastante conveniente pra lutar. Assim como o Honda usa, o Ryu usa, eles usam roupas de luta. Claro, a gente tá falando aqui da roupa secundária da Laura, e aí roupa secundária, o Zangief tem até uma versão robô. Mas mesmo a primeira roupa da Laura, que é um kimono, ela tá sem sutiã. E de novo, com peitos daquele tamanho, primeiro pulo que ela der, né, vai machucar. A questão é que muito se fala, no fim das contas, sobre como os personagens masculinos, por mais que tenham corpos expostos, enfim, não é tanto isso, mas eles estão vestidos de forma condizente. Ao passo que, no caso da Laura, por exemplo, não está. Enfim, no fim das contas, é só um jogo. Mas será que é só um jogo? Será que isso não vaza para uma série de pensamentos fora do jogo? A gente viu relatos aí de que o Ono talvez não tivesse visto isso na rua. Ele tivesse visto isso na BGS, com as modelos contratadas pro evento, tendo meio que rebolando no palco para os japoneses e americanos, enfim, estrangeiros virem. O mais importante é a gente não tratar quem levantou esses pontos como vítima. O cara se fazendo de vítima ou se vitimando e blá blá blá e mimimi e o caralho é quatro. Porque não é um problema que nós vivemos, certamente. Mas pode ser um problema que outras pessoas vivem. Né? Então a questão da empatia, nesse caso, é que é muito importante. Você pode discutir, você não fazer pouco da opinião do outro, como a gente viu sendo feita. Tampouco partindo pro esdrúxulo, que é comparar Laura com Zangief, né? Vamos aí pensar em tudo que existe de cobrança social, homens e mulheres, e a questão da imagem. E a gente sabe que um dos sexos, quando envelhece, tá tudo bem, né? O Han Solo com 70 anos, que homem lindo. E a princesa Leia com 70 anos quase, né? Aí essa envelheceu mal. Mas é isso. Falaremos sobre isso. Mas enfim, mudando de assunto, um dos meus principais e-mails, um dos meus primeiros e-mails, quem é esse filho da puta? Eu não sei agora, mas deixa eu ver essa parte. Perguntei ao Daigo sobre a série Arrow e ele disse que era ruim. Eu reafirmo. Embora tenha mulheres lindas no elenco, isso não é motivo pra ver uma série. É sim. Para não, de se enganar, Daigo. Não, cara. Se a série for um lixo, você fica com câncer a cada segundo, aí não dá. Né? Não, Arrow tá nesse ponto, já tá quase lá. Algumas dezenas de episódios adiante, você viu isso tudo? É apresentada a Liga dos Assassinos. E me liguei que ela também estava nos filmes do Batman, na trilogia do Christian Bale. Qual a real importância do Ra's al Ghul para o universo DC? Ele é major player pra caralho. Ele é vilão de escala global, ele é muito perigoso. Sim, ele é vilão conspiração, tá ligado? Ele é realmente importante ou é apenas um vilão para heróis humanos como o Arqueiro Batman? Primeiro que ele nunca pegou o Arqueiro Verde pela frente. Se pegasse, é mastigar. Tem certeza? Se rolou, não tem uma parada que o. Não tem uma parada que o Ra's al Ghul é tipo um título, que eles são vários caras, na verdade? Isso é na versão do Noah. Ah, é? O Ra's al Ghul é um cara só porque ele tá vivo. Ele é só imortal mesmo, foda-se. Não, ele achou uma parada lá que mantém ele mortal, chama Poço de Lázaro. É só ele tomar um banho lá que ele fica ok. É, eu acho muito mais errado o conceito de que eles são vários caras. Mas, é, mas isso significaria que eu tô defendendo o Nolan e eu quero que ele morra, então. Que horror. Eu também gosto da ideia do título, apesar de que tinha o Ken Watanabe como Ra's al Ghul e não usar ele o bastante foi um puta erro. Mas os filmes do Nolan têm vários erros. Assim, ele é major player, cara. O lance dele é limpar a humanidade. Então o esquema do Ra's al Ghul é só destruição de continente pra cima. Ele não joga menos que isso. E o Batman tem problemas com ele porque, bom, o Batman tem... O Batman é cheio de mimimi. Não, não. O Batman tem a filha do Ra's al Ghul como uma dos grandes amores da vida dele. E os dois têm um filho juntos, que é um dos Robins. Então, com o Ra's é sempre pessoal. O Bruce não consegue deixar o Ra's de lado. É... Assim, quando é bem explorado, é legal. Senão é só chip drama. Mas enfim, o Ra's al Ghul é grande. E em Arrow ele é muito mal usado. Ra's al Ghul é grande. É, ele parece um cântico de culto. Podia ser, porque a Liga dos Assassinos é meio cultão, assim. É. E em Arrow ele é extremamente mal usado, como todos os vilões. O que eles fizeram com o Esquadrão Suicida também é de dar asinha no sorrisol. Ai, por que eu tô falando de Arrow? Vamos acabar essa porra. E é isso. Abraço! Pois bem, acabou essa porra. E no presente momento não sabemos qual é o tema de hoje. Mais uma vez, graças ao carnaval, estamos gravando os e-mails antes do programa. Que delícia. Oh, isso é que eu chamo de voar cego. Então vamos acabar essa porra para que o senhor da eternidade possa editar esta buceta e enviar ao pivoto. Portanto, logo mais, tem mais e até... Não deixe de cheirar benzina. Oh, muita benzina, muito tóxico. Benzina. Diversão na vez! Meus adversários. Meus rivais. Meus brothers do X1. A competição tá desde que a putaria rola solta no mundo. Isso existe pra tudo e pra todos. Obviamente, em todas as formas de entretenimento que a gente vê, a gente acaba criando uma forma de competição. Nem que seja pra fazer um drinking game enquanto você tá assistindo um filme, ou você tá contando quantas vezes você consegue conversar sem falar uma palavra X ou YZ, ou você está jogando um jogo tentando fazer aquela forma ser competitiva. Mas um jogo no estilo competitivo, eu acho que a primeira experiência que eu tive foi com jogos de luta. E vocês? No ano de 1991, em algum mês, em algum dia, a Capcom lançava Street Fighter 2, o guerreiro do mundão. O jogo que não teve um. O jogo que não teve um. Até teve, mas ninguém gosta de lembrar. Eu gosto muito de lembrar, joguei muito. Eu gosto de lembrar porque ele gerou Fatal Fury, né? Eu gosto de lembrar porque tinha o Sagat, ao contrário desse Street Fighter 5 lixo, que não tem o deus do Muay Thai. Não tem ainda. Mas olha só, não importa. O lance, porque se demora o podcast sair depois que já saiu o Street Fighter 5, e aí muita coisa pode acontecer até lá, que a gente chamando de atrasil do caralho. Mas o lance é que... Não, se bobear, sai junto com o Street Fighter 5, porque a gente caga no tempo de vez em quando. Sim, o Street Fighter 2 foi o jogo que me fez jogar videogame, cara. O fato de, assim, de querer jogar videogame mesmo foi por causa daquela porra do fliperama da esquina da rua André Vidal de Negreiros com uma favelinha e com um CIEP. Eu não lembro mais o nome da rua. Eu ia falar que isso é bom de lembrar onde você viu a primeira vez, mas eu também lembro, então deixa quieto. Ninjas. Onde você viu, Jorge? Foi no boteco que tinha em frente da escola que eu estudava. Na EP, Escola Estadual de Primeiro Grau, Quintino Bocaiúva. Belo nome. Onde era um ambiente Bocaiúva propício pra você falar, podia estar no boteco. Né? Não, mas até hoje, eu lembro até hoje, a primeira luta que eu vi foi do um cara com Blanca e o outro com o Zangief. Uma vez eu perdi uma ficha pro Blanca, e aí falei, não, vou jogar de novo agora com o Blanca, que se eu perdi pra ele é porque ele é foda, e aí eu vou ganhar. Tá, mas isso é clássico, até hoje rola isso. Pode crer. Eu tentei fazer tanto isso no Street 4, falei miseravelmente. Pode crer. O mais clássico é você pegar uma ficha e falar, porra, eu jogo bem pra caralho o jogo, e você chegar até o Vega. Vega é o Vega da versão... O Vega é o gatekeeper, é o divisor. Não, o Vega era o limite. O Garra. Aí você chegava no Garra, aí o Garra ele separava os meninos dos homens. Eu era sempre o menino, cara. Entendi. Esperado. É, a partir de agora a gente tem que usar o vocabulário dos jogadores de Street Fighter 2. Tem que ser Garra boxer, e Ditador. Ditador e Garra? É, Boxer, Ditador e Garra. E Macumba. Macumba é pro mundo, é o mundo. O mundo chama Macumba de Macumba. Macumba é de rodoviária, é geral. Pode ver. Não, rodoviária é o cenário mais competitivo do mundo, cara. Você pior compete que... pelo jogo e pela sua vida. É que os caras separam os três assim mesmo. É mesmo. Mas é, pô. Eu conheço. eu conheci um cara, né, o Anderson. É porque ele agora parou de jogar, mas ele foi, acho que bicampeão brasileiro do Street 2. Depois até, de velho, é, né? Depois de velho. Vale a pena falar que não foi em 1992, não, né? Foi. É, foi agora, do anos 2000 já, ele ganhou duas vezes aí. E acho que ganhou um Inter. Assim, um Brasil-Chile. Eu acho que eu sei, eu já vi isso aí. É, o Anderson, é verdade. Ele jogava de. Acho que ele jogava de Guile ou de Bison, não lembro. Ele fala que Street Fighter 2 é um pedra, papel, tesoura. Então, é, todo mundo ganha de algum. É um pedra, papel, tesoura e Sagat. Pode crer, Sagat tia, né? Sempre. Isso existe, né, cara? Isso aí é as métricas. Falaremos sobre isso. Falaremos sobre isso. Mas o interessante é que, além de você ter aquela experiência em que você tinha para avançar contra os seus inimigos do computador, você tinha sempre o clássico posso botar contra. E sempre era um cara maior do que você, que você ficava intimidado de dar um couro nele e ele te bater de verdade. Cara, a intimidação começava no posso botar contra. Porque o cara falava de uma forma que você não podia dizer não. Você não podia falar. Se você dissesse não, sua moral ia pro lixo. O cara, os caras então ainda eram educados, mano. Lá os caras colocavam a ficha e já era, foda-se. É. Já chegava, já metia a ficha, já pegava o Ryu de 8 bolão e já era, mano. E aí, um rabo que saia 8 na perna. Você aprendia que o real desafio não era ganhar do Vega. O Vega era possível você aprender a derrotar. Os brother que chegavam lá, você tinha que ser bom. Você tinha que treinar para ir ao alcance do mais forte. E correr bastante também, se você ganhasse. É, isso é importante. Tem que ter as pernas fortes. Sua Eternidade, você que tem aí um histórico de cruzar o caminho para ser o mestre dos jogos de luta, que eu vi muitas vezes querendo ser o melhor top de ladder, você tem uma experiência na sua infância de vencer marmanjos no fliperama? Cara, pra ser completamente sincero e admitir a derrota, quando eu era criança eu era muito ruim em jogo de luta. Isso cresceu como um trauma? Uma cicatriz. Isso cresceu como um trauma, exatamente, foi uma cicatriz. Que hoje eu jogo e persevero pra lutar contra essa minha tendência de ser horrível, entendeu? Assim nasceu o Senhor da Eternidade. Cerrou a mão assim, tipo, nunca vou perder novamente. E fez aquele barulho de... Mas sério, eu era brutalizado. Cara, aquele olha, barulho de Kamen Rider Black quando vai transformar. Pode crer, cotaram Minami. Estoura a mãe. Quando eu ainda frequentava a casa do Senhor da Eternidade e dormia lá como um bom jovem, dormia na casa dos amigos. Só dormia, né? Por que você não pode mais dormir na casa dos amigos agora que você é adulto e tem filhos? Posso, mas isso não acontece mais com a frequência que acontecia antes. Já existe até o podcast, por sinal, pra ter noção de como o podcast é antigo. Mas... O Senhor da Eternidade, ele tinha um tique nervoso de que, tipo, ah, sei lá, eu tô indo na casa dele e a gente tá revezando pra jogar um jogo. Aí ele tá sentado no meu lado, tá na minha vez de jogar, ele tá olhando eu jogar, eu tô jogando whatever, Metal Gear, Silent Hill. Tá jogando Silent Hill. O filho da puta pegava o fag stick dele, o arcade stick, e ficava praticando combos olhando pro vazio. Sim, cara. Isso é saúde. É. Você faz parte, velho. Mas em relação ao jogo de luta, eu sempre perdia muito pro Chokes. Pro Comandante Cobra. Comandante Cobra. Porque ele primeiro que ele, geralmente eu jogava um jogo que ele já jogava desde sempre e eu era o new guy. Segundo que ele sempre pegava o personagem apelado. Claro. Isso o Comandante Cobra é o cara que jogava de Fênix, né? Quando a gente jogava o Marvel 3, é. Ele era o cara da Fênix. Só que eu sempre tive uma parada de ser obstinado. Então, não importa, tipo, do contrário das pessoas normais, não importa se eu perdia 80, 90 vezes, eu continuava tentando, até eventualmente conseguir. E aí eu ia embora e falava, ganhei o último, ganhei todas, beijo. Então, eu, na minha infância, mas adolescência, né? Eu era uma bosta em jogo de luta, eu fui aprender alguma coisa de jogo de luta depois de grande. E tinha... Quem que tinha? Além do meu irmão, meu pai, peraí, já falo, peraí. Cara, lá onde eu morei, dos 11 até uma idade aí, que eu já não lembro, 20, uma porra dessa, 20 e pouco, tinha dois bares, um na mesma rua, né, um numa esquina e outro na outra, que eram os bares com fliperamas. E ali é que se criavam os homens daquela região. Ah, sim, isso aí é clássico. Um era um que tinha The King of Fighters 96 e depois virou 98, e tinha Tekken 3 e outras coisas, e o outro era o bar que tinha os Street Fighters, né. E do lado da escola tinha outro, que era eu no fliperamão mesmo, que tinha todas as coisas. Agora é uma loja de roupa, por sinal, uma bosta. As coisas boas vão morrendo. O fliperamão pra frequentar meu Osasco também é uma loja de roupa. É, aqui ou virou loja de roupa ou virou financeira. Pegou, e o... Aqui virou Caxias e Osasco, mesma coisa, muda o estado. E aí o último fliperama lá em Caxias agora, a Toca, virou diversão? Toca diversões, sim. É, que eu não tinha os campeonatos de Street Fighter de vez em quando. Tinha lá o campeonato interno dos trocadores de ônibus da limousine carioca. Eu não sei o que virou, na verdade, mas acho que em cima ainda tem a Lan House que sempre teve, o fliperama que acabou. É foda. A Lan House é maneira porque tem um desenho, tipo, tem um Lan House e tem um desenho do lado. São dois personagens daquele anime Wolf's Rain. Nada a ver. Nossa. Só porque não sim. Não podia ter um anime mais opcional, não? Muito bosta, né? Mas e a parada desse lance é que como você fica jogando fliperama ali e aquilo ali teoricamente é a diversão da molecada, mas essa molecada tem um alcance de idade grande, acaba gerando muito do estereótipo da própria comunidade de jogos de luta, que é você ser uma parada meio marginalizada / um ambiente meio hostil. Cara, tipo, lugar que a sua mãe não quer que você vá. Concordo, eu vou te falar. Eu lembro muito de uma cena em que eu tava jogando, eu já nem era tão criança assim, tava jogando Marvel vs Capcom 1 no fliperama, e eu tava jogando, acho que era no... eu não lembro aonde, mas era um lugar que, tipo, era tranquilo na época fumar dentro do fliperama. E aí tinha até um cinzeirinho do fliperama que o maluco tava jogando contra comigo fumando, e eu na época não fumava, eu era moleque, eu não era tipo criança, mas eu era moleque. Aí vinha aquela fumaça de cigarro, aquele cheiro de ilegal, aquele cheiro de torneio do submundo, tá ligado? Aquele cheiro, aquele cheiro de comitê do Van Damme. Comitê eletrônico. Isso é muito comitê, moleque. Comitê, e eu lembro que eu ganhei e eu me senti tipo, caraca. Ganhei do cara que fuma. Chong-Li, velho. Eu ganhei no full contato, tá ligado? Cara, eu na minha adolescência, que eu estudava, aí eu já estudava no centro de Osasco, né? Uhum. Velho, eu era péssimo, eu era uma bosta, eram poucos jogos assim que eu sabia jogar. Um deles era Rival Schools. Fliperama de Rival Schools? Opa, lá tinha alto emulador de Dreamcast, fiote. Sério? Cara, muito fliperama de Street Fighter X e Rival Schools que nem eu jogou por aí era. Tinha plaquinha de Dreamcast dentro, é. Porra, mas ou de PlayStation 1. Sobretudo esses de tempo. Eu descobri Rival Schools. Meu não era tempo, não. Comprando um jogo aleatório no camelô, assim, me amarrando muito. Mas eu nunca achei que. Rival Schools, a primeira vez que eu vi, foi no arcade, era arcade mesmo. E Bloody Roar 3. Bloody Horror. Assim, sempre que alguém fala Bloody Horror, eu penso numa puta sangrenta. Pode crer. E um pouquinho SNK vs Capcom. Então o que que acontecia? Eu ia lá, não comia o meu lanche, comprava quatro fichas. SNK vs Capcom ou Capcom SNK? Capcom vs SNK. Ah, o que vale. O que vale? Mas Capcom vs SNK é o bom. Porra. Os dois são bons, né? Mas é porque os que a Capcom fez são bons. Só que os camaradas meus da escola não jogavam Capcom vs SNK comigo, nem os outros, porque eles perdiam. Então eles falavam, vamos jogar a KOF 2000, aquele fila da puta daquele Striker, do Ralph, do Joey. Com o Clark fazendo soco forte, agarrão, joga, soco forte, agarrão. Filho da puta, mano. Pra quem não conhece, né, no The King of Fighters 99 e até o 2001, você tinha uma mecânica de Strikers que você escolhia quatro personagens, e aí no 2001 você podia colocar até só um pra lutar se quisesse, mas enfim. Esse um era mega forte e você tinha três Strikers. Você colocava três pra lutar e um era o Striker, que era só o ajudantezinho do Marvel vs Capcom. Igual. E no 2000, o Joe, ele tinha uma apelaçãozinha porque ele dava uma série de soquinhos e deixava o teu cara atordoado, que era o suficiente pra um Clark, um Ralph, que era um agarrento, combar muito escroto. Então, do chão, mano! Era uma parada muito, muito manjada de KOF 2000. Tirava do chão por causa de bug. Filho da puta, mas enfim. Fazia OTG. KOF 2000 inventou o OTG, cara. Por acidente. Mas não é esse cara que esses caras que eu iria citar. Um deles é até, inclusive, é do Pato. né? Ó, que ironia. Tinha um camarada nosso chamado Renato, que, mano, ele é tipo aquele cara que tipo, fica piscando rápido assim do nada e dá uns tiques do nada, assim. E eu lembro até hoje, mano. Deve jogar bem. Duas situações. A primeira, meu irmão jogando Guilty Gear 1. Meu irmão manjava jogar Guilty Gear 1. Ele ganhou exatas 5 partidas desse cara. Seguidas. Porque o cara tinha acabado de pegar o jogo. E nunca tinha visto Guilty Gear na vida. Jogou 5 partidas com meu irmão. Eles jogaram por mais umas 3 horas. Meu irmão não ganhou nenhuma. Nossa. É. Que surra. E outra que eu me lembro é, foi com The King of Fighters 99. Ele ganhou de mim e do meu irmão em casa com todos os quartetos, todos. Ele foi de cima pra baixo, todos. Ganhar 3x1, todas. 3x1, 3x1, 3x1, 3x1, 3x1, 3x1. Depois que ele ganhou com todos os quartetos, ele começou a pegar no random e ganhando de 3x1. Esse cara sumiu, velho. Esse cara sumiu, nunca mais apareceu, assim. Morreu pro tráfico, sabe, né? Não, pior que não, ele era muito nerd. Pra Entendi. Virar isso, entendeu? É mais fácil ele ter virado, sei lá. Jogador de Tibia. Tipo, sei lá, LOL do que ter enveredado pro crime, tá ligado? Eu era mais fácil enveredar pro crime do que ele. Em que ponto foi que a gente deixou de ter essa coisa do fliperama aqui no Brasil? Foi com a Lan House, claramente. O nome foi, foi quando enviadou a coisa, né? Foi quando começou, o outro já tava mais ou menos morrendo. Cara. Não, é o seguinte. Eu tenho a teoria, eu acho que eu até falei em algum podcast, que foi quando você passou a ter acesso do que você tinha no fliperama barra house dentro de casa. Sim, quando você tinha o fliperama, você jogava jogos que eram muito difíceis de você jogar dentro de casa. Conforme os jogos foram pro seu console, você tinha LAN house, que você podia jogar jogos em LAN, e é uma coisa que você não podia fazer em casa, porque não tinha internet assim ainda. Depois que veio a internet, aí também destruiu a LAN house e foda-se. As pessoas hoje em dia ficam em casa, na internet, jogando LOL. Teve um boom também de jogos de outros gêneros, né? Os jogos de luta no boom das LAN houses, nos meados 2000 e tudo mais, vamos dizer assim, do lançamento do Street 3 até o lançamento do Street 4, vamos colocar dessa forma, que eu acho que é bem... 97 bem esse... até 2008. Eu acho que é bem nesse... É até nesse ponto que só saíram até Tekken e Guilty Gear. Não, olha só, tem um declínio dos jogos de luta. The King of Fighters até 2003 saiu todo ano. Uhum. Aí depois o 11, o New Wave e o 11 eu já não lembro quando saíram, mas teve uma lacuna. O CVS2, o Capcom SNK2, ele é de 2001 ou 2000, mas é algo assim. Millionaire to Fire. Eu acho que é 2001. É 2001. O Marvel vs Capcom eu acho que é de 2000, uma coisa assim. Por aí. Então, essa época, não vou dizer que saturou, né, jogo de luta, mas entre 98 e 2001, 2002, você tem nessa lacuna de tempo o Alpha 3, o Street Fighter 3, o terceiro, né? Strike, Marvel vs Capcom, Marvel vs Capcom 2, Capcom vs SNK 2, The King of Fighters 98 e 2002. Então, assim, foi meio que uma época de ouro de jogos de luta, que eu não sei se saturou, porque eu não tenho como confirmar ou afirmar isso, mas que depois disso realmente teve uma queda leve. Um declínio. Leve não, foi um bom leve não, um quedão, falei merda. Teve um quedão que é muito... Você pode usar como bandeiras pra representar isso, coisas tipo o próprio SNK Capcom Chaos, que é... e aqueles jogos, sei lá, o New Geo Battle Coliseum e aquele Capcom Fighting Evolution. São três. Eu tenho que lembrar qual foi o episódio em que a gente discutiu uma coisa muito parecida, em que a gente debateu sobre como Street Fighter 4 trouxe de volta o gênero de luta. E Street Fighter 4, quando saiu em 2008, o primeiro fliperamas, né, no Japão, ele revitalizou essa parada, né? Trouxe de volta um gênero que tava, se não, não tinha acabado. Tá capengando. Porque saía Tekken ainda, o Tekken nunca deixou de sair, o Guilty Gear e o Blay Blue davam a sua segurada ali, saiu um ou outro The King of Fighters, mas não com a... Depois que a Playmore assumiu, já meio que tava... Né? Era isso que eu ia comentar, eu acho que o declínio dos jogos de luta pode se dizer com a queda da SNK pra virar Eolit e depois a Playmore voltar, né? A Eolit veio e comprou. E uma coisa que impactou bastante também foi a complexidade dos jogos, né? Sim. Você via com o tempo, Street Fighter 3, se você for pegar pra jogar o esquema competitivo mesmo, é um absurdo, cara. Street Fighter 3 é um péssimo jogo de luta. Vai de luta. Não. Ele é um péssimo jogo de luta. Peraí, você falou qual Street Fighter? 3. Cala a boca. Não. Cala a boca, Street, você vai falar de ação. Você tá falando Alpha 3 ou Third Strike? Third Strike. É um péssimo jogo de luta. Discutir, então. É bom que senão eu te derrubo. É um péssimo jogo de luta pra você utilizar como porta de entrada. Isso não deixa eu terminar de falar, porra! Você não vai começar cheirando cocaína, entendeu? Cara, olha só. Você vai começar fumando Marlboro, porra. Vocês entenderam qual que foi a situação? O jogo não pode querer ser o seu jogo de, tipo, depois que você já tá 10 anos viciado na droga. O jogo não tem que ser assim, ó, eu sou um jogo, você pode me jogar, oi, vem que tem. E sabe o que é uma coisa engraçada? Por isso que Tekken durou, entendeu? entendeu? Eu percebi o quão íngreme é essa curva de aprendizado pra jogos de luta. Quando eu fui jogar com a minha namorada, Marvel's Capcom, pra mostrar pra ela, falou, ah, eu queria jogar um jogo de luta com você. E aí, teve aquele momento de ensinar a dar o Hadouken, ensinar a fazer o baixo frente soco. Quando a gente era criança, isso é um marco na nossa vida. A primeira vez que a gente consegue dar o Hadouken foi, tipo, o primeiro passo que a gente deu em jogar videogames direito. É o primeiro Hadouken consciente, né? Eu não rodei a alavanca, eu fiz o comando correto. Pra mim era o Shoryuken. O Shoryuken e a alavanca era ruim, né, cara? Quando você dá o Hadouken, é o primeiro passo em você jogar videogame direito. O Shoryuken é você tá assumindo que você já tá sabendo o que tá fazendo ali direito. O Shoryuken, quando o cara pula pra cima de você, é quando você fala, caralho, meu irmão, olha, eu sou um profissional. Eu sempre joguei com boneco de charge. E eu vejo como é difícil as pessoas entrarem nesse mercado hoje em dia. Se a pessoa ela não tem um domínio do controle ou tá acostumado com esses comandos, ela não vai conseguir entrar pra jogar jogos de luta. Então, mas o Marvel também é um péssimo jogo pra isso. Não, mas ele é um péssimo jogo pra várias coisas. Sim. Em particular pra essa uma coisa. Em particular pra tudo. Mas eu tô falando daqui do simples, tô falando dos comandos básicos. Sim. Que a gente acaba aprendendo a fazer. E isso torna muito diferente de jogos que tem muita abertura pra vários públicos. Como, por exemplo, MOBAs. MOBAs são simples das pessoas começarem a jogar. Um jogo de luta, não. Jogo de luta... Talvez pessoas... o Smash. Não, eu discordo um pouco de você, Ninja. Porque assim, o jogo de luta, cara, velho, vamos já entrar um pouco na parte competitiva, assim. Você falou da curva de aprendizado, é perfeito, assim. Mas no jogo de luta em si, pelo menos o que eu vejo, de você partir de iniciante pra intermediário, que é o quê? Ter um pouquinho da noção do que é o jogo de luta, não é muito demorado. Vai depender muito mais do seu nível de dedicação pro bagulho. Pô, pega uma pessoa que não tá acostumada a jogar videogame. Ah, não. Isso aí você tá pegando alguém que... A pessoa se frustra muito rápido. Ah, é. Se você pegar uma pessoa zerada e botar ela pra jogar um MOBA, e pegar uma pessoa zerada e botar ela pra botar um jogo de luta, vai demorar muito mais pra começar a fazer as coisas do jogo de luta. MOBA é bem mongolão também. Você tem que ficar precisando ser muita coisa ao mesmo tempo. Mas o básico é muito simples, cara. Você clica e pronto. O básico do Street Fighter é elevador e banda também, cara. Não, mas eu entendi. Se você for pegar alguém que é zerado em videogame e vai aprender o jogo de luta, fica difícil dela assimilar o básico. Sim, essa é a dificuldade básicos. Que eu passei por ela recentemente pra ver. Porque, por exemplo, o Street Fighter, por exemplo, são 3 botões de soco, 3 botões de chute. É fácil de assimilar, beleza. Jogos como Tekken, por exemplo, a galera teve uma. Nesse período de declínio dos jogos de luta, o Tekken se manteve relativamente forte. Porque, mano, é só você pegar o capoeirista e esfregar os controles, mano. Público de Tekken era muito também um público de gente que não necessariamente se interessava por Street Fighter. Sim. Tekken foi o jogo de luta dessa galera. Tipo, ah, pô, esse jogo eu gosto. Eu tenho capoeira. Mas porque o padrão dele, entre aspas, é mais simples. Então, sim. Se você for entrar a fundo no jogo, você sabe que não. É tão complexo. Ele é mais simples de se começar. O Tekken tem duas coisas. Primeiro que ele é um pouco mais intuitivo. Você tem um botão pro braço direito, perna esquerda, perna direita. E aí tem lá as combinações insanas de 2 chutes, 2 socos. Que também, se você é muito retardado, você não precisa nem usar. Agora, uma outra coisa que é boa de Tekken é que num nível intermediário de Tekken, vamos dizer assim, é muito difícil você jogar contra um cara que aperta um monte de botão, porque você demora pra você conseguir pegar o personagem. Cada personagem é muito diferente um do outro. Então, se você não conhece bem o personagem, o cara consegue te vencer mesmo ele sendo um combate retardado, às vezes. Sim. Claro, se você é um jogador relativamente inexperiente. Se você for... Meio Soul Calibur, isso, né? Exatamente, mesma coisa. Os jogos da Namco tem um pouco disso. Não é um demérito do jogo. Quem é alto nível é a pegada diferente. Sim, a partir do nível intermediário pra avançado, fica totalmente diferente. Menos Smash Bros. Mas, não, até Smash, velho. Mas você tem uma ideia? Smash assim, da Namco agora. A pegada do jogo de luta que deu essa dificuldade foi isso. Foram surgindo jogos cada vez mais fáceis de você se assimilar. E a parte do cooperativo é uma coisa que eu falo, percebo muito assim. Quando a coletividade, quando você fica na coletividade, é muito melhor você... É muito mais prático pra você se divertir, você se dedicar no individual. Então, numa lan house, você vai jogar um CS, você tá em grupo, você tá em equipe. A equipe tem que jogar junto pra conquistar o objetivo, pra ganhar a partida, enfim. Nos jogos de luta, é muito você e seu boneco contra o cara e o boneco dele. É você tentando vencer o cara. Sim, é que nem tênis. É um esporte boxe, sei lá. Exato. E os jogos de luta chegaram num ponto que ficaram muito complicados. Porra, é só... Velho, você vê o nível de complexidade do Street Fighter 3, você vê o Perry do Daigo, do Contra o Just Humano. Aquilo é um absurdo. Mas aquilo... eu acho um jogo tipo Marvel vs. Capcom muito mais difícil de você chegar no topo dos pros do que um jogo tipo Street Fighter 3. Street Fighter 3, você tem todo aquele timing do Perry bolado. Mas os combos de Marvel vs. Capcom 3 são, tipo, quase que infinitos, gigantes, e chegam a ser chatos. Mas é gigante, só que é fácil pra caralho de dar. Você não precisa de timing, você só precisa spamar botão, que nem um não, real. Não, do 3, não. Do 3. Depende do boneco. Não, nem do 3, mano. A questão é que aí a gente tá tentando comparar o princípio de cada jogo de luta com o outro. O Street Fighter 4, o Street Fighter 3, eu não joguei muito competitivo, então eu não sei dizer mais ou menos sobre isso. Mas, por exemplo, o Street Fighter 4, no tempo que eu tô jogando, ele é muito mais voltado pra posicionamento do que pra execução. Nos combos, no caso dos combos. É o footsies, né, que o povo fala. É o posicionamento. Até porque no Street Fighter 4, se você der um pulo errado, você morreu. Mano, se você der uma fireball errada, você tá fudido. Eu sei muito disso porque eu jogo de Sagat. Então, assim... você tem duas pra se fuder. E ainda nerfaram o recover do Tiger Shot, mas isso é outra história. Né? O Marvel, ele é um jogo de combo. Você ter o mind game de como você conseguir defender o cara, esperar ele dropar pra você punir. Uhum. E aí você não errar. É igual KOF. É um jogo de agressão, na verdade. Exato, é igual KOF 13. Tier list no KOF 13 é um bagulho que você joga fora. Tier list é os melhores bonecos e os piores bonecos. É tier, foda-se. Você acertou o hit, é tier, mano, foda-se. É não matou. Dropar. O tier do KOF 13 é tipo quem dá hit confirma, mas. Mas, cara, isso é King e o resto. KOF 13 é King e o resto. É por isso que eu acho que isso é terrível pra um jogo em nível competitivo. Porque raramente os caras vão dropar combo. Então, 90% dos casos, a luta é, beleza, pegou o combo. Quem entrar primeiro. Matou o personagem. Acabou, morreu um. É bem isso. Aí, cara, tem aquelas raras vezes que é épico pra caralho, que o cara só tem um contra três e o cara consegue virar. É por isso que certos jogos estão saindo dos campeonatos grandes e outros estão aparecendo. É por isso que Marvel 3 não sai nunca da EVO, porque eu adoro essa porra. Não, Marvel 3 não sai nunca da EVO porque é o único jogo que o americano ganha. Esse ano não ganhou, né? Eu passo pra um chileno. Vocês podem discordar até de mim, whatever, mas eu acho Marvel vs. Capcom um jogo muito divertido de se assistir. É divertido de assistir pra caralho. Eu não acho, não. Mas... Eu achava até esse ano que eu realmente me aprofundei mais no Street Fighter 4. Uhum. Então, mas... Não, mas aí você vê, é tipo músico que vai num show de uma banda. Ele começa a apreciar muito mais outras formas e, tipo, sei lá, eu sou baterista, eu vou pra um show, eu vou ficar prestando atenção no baterista. Olha só, o Marvel vs. Capcom 3 e o Ultimate Marvel, enfim, foda-se, o cara que não entende porra nenhuma e tá assistindo aquilo, é como se fosse um campeonato ilegal daquela porra, de um Muay Thai. Ah, sim. Que é maneiro, tem porrada toda hora, não sei o quê. E o Street Fighter 4 é tipo quando vai pro chão no UFC. É o jogo. Que ou você entende e acha maneiro, ou você não entende, fica caralho, os caras ficam andando pra trás, pra frente o tempo todo. O UFC, o Marvel é o UFC dos anos 90. O Marvel é o UFC 1. O Marvel é o UFC 1. É tipo Savate contra Jiu-Jitsu. Savate contra Sumo, tá ligado? Meu dente tá na sua perna aí, me devolve aí. Não, eu entendi a analogia, entendi. Mas é bem verdade, assim. E essa pegada de né, que a gente tava comentando da forma de se jogar, é por isso que certos jogos, a galera vai perdendo o interesse de certos jogos. Não é igual o Guilty Gear Blazblue, que é mais ou menos, o princípio é basicamente o mesmo, né, os jogos da Arc System, é o que eles chamam de Okizeme Mix-Up, sei lá, né? Sim. Que é a pegada de fazer uma situação específica, você faz certo combo e tal. Que tem, o Marvel tem um pouco disso também. Né? Mas o Marvel é muito mais calcado em execução. Do que necessariamente o conhecimento de combos específicos e tudo mais. Uh-huh. É você encaixou, você subiu com o Magneto, você sabia fazer o infinito dele. Fez o infinito dele, matou, entendeu? Sim. Eu fiz questão de nunca aprender. Verme insolente do cara. Tanto é que no Marvel, você vê que os trios do Marvel são recorrentes os mesmos bonecos. São. Magneto do alguém. Magneto. Peraí, no Marvel 3 já chegou nessa altura já? Já tá nessa. Mano, já tá não, é. Mas olha só, o cara que ganhou a EVO ano passado, ele tava com o melhor trio do mundo, que é Hulk, Hagar, Sentinela. É. Que era o trio assim, vou bater em você, caralho. Ele é chileno. O cara é chileno. Ele veio no treta de 2013 jogar Ele chegou na final com o brasileiro. O brasileiro pela Losers meteu 6-0 nele. Que isso? É. Direita Perfect. Tudo bem que o trio do cara era Zero, Virgil e Dante. É, era esse trio tier-este, né? Totalmente. Não, não com respeito, não. Mas... O cara jogou com GH, porra. Prefeito do mundo. Véio, isso é muito foda. Porra. Mano. A arma campeã. Eu torci pra ele, porque ele ganhou de Just Wong. Ele bateu um monte de nego fora. É. E o Street é mais essa pegada de posicionamento, mind game, né? Você. O camarada meu, que é o Jig, joga aí o Tigre, ele falava pra mim no começo, que é bem, bem interessante, que assim, o Street Fighter você tem que estar 3 passos na frente do cara. Você tem que estar ciente do seu posicionamento. É xadrez. Pós-xadrez. Imaginar o que ele vai fazer pra você reagir e o que você vai fazer se ele reagir ou que você reagiu. É meio Death Note, né? É tipo xadrez, na verdade. É bem complicadinho, assim. É uma mistura de xadrez com pôquer. Exatamente. Exatamente. É uma mistura muito, muito grande desses dois, assim. Mas o Street Fighter 4, ele, bem ou mal, por mais que ele tenha... Ele seja mais acessível do que o Street Fighter 3, por exemplo, ele ainda tem muito dessa coisa de, tipo, cancelar em primeiro frame, ou então... coisa de você ter que contar o frame por frame da coisa, que o Street Fighter 5, por exemplo, vai ter menos. Sim. Que a ideia do Street Fighter 5 é ser ainda mais acessível pra diminuir essa lacuna de entrada pra quem entra. Também, foda-se, mas que é o que o Smash Bros. Agora já fez. O menor link do Street Fighter 5 vai ser de 3 frames. É, e aí Street Fighter 5, assim, realmente ele... O último beta que teve agora provavelmente já foi o jogo final. Com um ajuste ou outro. Talvez eles tirem alguns bugs, por exemplo. Não tem muito tempo também pra mexer. Os caras tiveram janeiro pra mexer. O último beta foi final do ano. É, tipo, eles falaram que não ia ter algumas coisas e o pessoal descobriu que tem. É. Eles removam isso. Pra mim o jogo provavelmente vai parecer igual, porque eu não cheguei nesse ponto de ficar contando frame, entendeu? Uhum. Então, assim, provavelmente em fevereiro, quando sair a versão final, eu vou achar o mesmo jogo. Com a diferença de que vai ter todos os personagens. Talvez eles tiram o que a galera fala de unblockable, né? Golpe. Conserte aqueles hitboxes lá meio zoados. Isso, Option Select. Né, Option Select, que é um comando escondido em outro comando. Essas coisas também. Porque é pra... Pode ser. A ideia do Street 5 que a galera fala, e vocês vão ter, a galera que tá ouvindo vai ter uma noção boa de qual que é a ideia da Capcom pro Street 5, é que a ideia é justamente facilitar. O Castro falou de ganhar dinheiro, a ideia deles é trazer o Street 5 pra galera que realmente não joga jogo de luta. Sim. Que é a integração final da FGC com o esporte. É, Nintendo? Essa é de todos os jogos competitivos atualmente. Porque você não só... Deixando o jogo mais abrangente, você não só ganha mais dinheiro com venda, como as pessoas ficam mais interessadas no jogo e assistem a competição. E elas desistem... Elas não desistem tão logo. Eu acho que o grande problema do StarCraft é que o jogo é extremamente interessante de assistir, é extremamente competitivo, é extremamente bem feito e o caralho. Mas o jogador novo não consegue jogar. Ele não consegue, né? Ele é brutalizado, literalmente. Pelo computador. Coisa que no Hearthstone não acontece, nos MOBAs não acontece. É muito raro acontecer, que nem acontece, sei lá, no futebol, na puta que pariu, do cara assistir o esporte sem praticar. Então acaba perdendo muito visualização, né? Muito espectador. Porque jogo de luta, bem ou mal, se é um jogo que você não entende absolutamente porra nenhuma do que tá acontecendo, pra mim, pelo menos, não tem nenhuma graça de assistir. Mas dá pra assistir, é diferente de StarCraft. Tudo dá pra assistir. Bota a Flávia pra assistir StarCraft. Tô imaginando assim. A Jéssica, ela veio a Evo comigo. E quando eu vou participar dos campeonatos, ela fica aqui em casa acompanhando. Sei lá, visualmente, jogo de luta é mais fácil. Mas é mais fácil, porra. Jogo de luta, eu consigo mais facilmente fazer uma coligação com algo que existe na vida real. Finge que é o UFC 214, isso aí que você vai ver agora. só que o maluco Abel manda magia. Francês contra Ryu, o japonês. E o cara soltou as bolas, fica amarelo de vez em quando, é meio... Bem diferente. Dá uns golpes de tinta que sai do pé. Mas porra, essa aí, você fica com o pé preto. A questão é que, assim, o jogo de luta, de uma forma geral, o que a galera às vezes não entende, porque assim, quando você pega um gênero, MOBA, mais uma vez pegando MOBA como exemplo. É porque MOBA é o grande nome do esportes hoje. Você tem vários MOBAs diferentes, mas a forma de se jogar, o status quo é igual. Você o cara que joga LOL, ele vai pegar o Dota, ele vai ter a dificuldade por causa de certas coisas que não tem uma nota, mas o princípio vai ser o mesmo. É diferente de um cara que joga Guilty Gear e vai pegar pra jogar Street Fighter 4. É, porque o MOBA, ele é um gênero que existe há 10, 15 anos, não sei, nem sei quando que é o Dota, mas 16 anos, desde 2000, sei lá, e jogo de luta é uma coisa que tem quase 30, né? Mas mesmo assim, quando você entra no ramo competitivo, são muito poucos os caras que conseguem entregar o mesmo nível em vários jogos diferentes. Ah, com certeza. Tem no máximo, sei lá, aquele, acho que é o Haitani, que joga Darkstalkers pra caralho, e é Street Fighter. O Sakunoko. O Daigo, por exemplo, piadinha clássica. O Daigo, por exemplo, ele era um jogador de Guilty Gear e de Street Fighter. Daigo. Não, eu tô falando do Mehara. O Mehara. O Diego ou o Mehuarez. Quando tiraram um certo combo do Dustloop do Soul Bad Guy, isso foi até um cara que comentou num podcast, fez um comentário no podcast. Que é o Dustloop? O Rictus. Ele parou de jogar Guilty Gear. Ele não joga Guilty Gear. Mas ele dependia tanto assim dessa porra? Sim. O Soul dele era só isso. Pra você ver. Então, assim, se ele gostasse mesmo do jogo, ele se adaptava, pegava outro personagem. Mas a questão é que ele não tem que gostar do jogo, ele tem que ganhar. Ele tem que ser o melhor. Cara, o Daigo Mehara é o cara que joga de Ryu, apenas. Guilty Gear no Japão é Kusogi, é tipo jogo ruim, sacou? Ah, tá. É jogo de otaku. É. Guilty Gear é jogo de otaku. Você ganhar, você sai. É. Esses jogos de light novel que o Loop gosta, por exemplo, de joguinho de luta, de mangazinho, é tudo assim, né? Wife Fighters. É, essas paradas. Tem Wife Fighters? Eu não tava ligado, tem não. Tem vários Wife Fighters. Procura aí. Qual o nome daquela O Wife Fighters jogo? Que eu já joguei chama Vanguard Princess. Munko Fight Climax. Fight Climax, Mas ali é o jogo. Tem elementos de dating sim, você transa. Não. Mas são personagens. É tipo a Pena Heart, que é tipo a sua mulherzinha gostosa, mas foda, você só joga luta normal. São personagens de Light Novel, tipo, magazinhos. Tem Persona Peru, aí tem um outro que tem um monte de hentai lá de cara, personagem. Pro Loop, tem que fazer o Lolicon Fighters, cara. Lolicon Fighter. Ele vai ficar bolado quando eu ouvir. O Yatagarazu, sei lá, que é maneiro. Esse também é meio White Fighters. Eu joguei também, ele é maneiro. Quer dizer, Yatagarazu tem mais homens que mulher no jogo, até que no Colisão. Não, tem mulher pra caralho. E de fato o jogo ele parece muito Street Fighter 3. Gameplay. Né, e o Street Fighter 4, ele veio justamente pra trazer os elementos. Tanto que assim, pode recomendar vídeo de youtuber aqui, não tem problema? Pode. Nossa. Se não for o. Se não for aquele Vale ou Não a Pena Jogar, esqueci o nome dele. Não. Se não for Zangado Games, pode. Se não for Guilherme Gamer, pode. Tem um mano que mora no Japão e ele fez um vídeo sobre a história de Street Fighter e ele contou muito sobre isso. Que é o Velberan. Sim. Não, esse também não pode, Velberan. Eu não gosto dele. Esse aí. Não, e ele explicou uma coisa que é bem interessante. Assim, o Street Fighter 4, as primeiras máquinas, o Vanilla, né, que é a primeira versão, sim. Quase não tinha no Japão. Por quê? Porque a melhor versão, que tem a melhor abertura. Que tem o melhor Sagat. Melhor música. Que tem o melhor Sagat. Eles usam. Bom, mano, o Sagat dava. O Sagat que. Open shot the next palco. Door! Eles usam hoje os arcades como um beta pros consoles. Né? Então, assim, só que o Street Fighter 4. A Namco usa, né? Que foi a Ark, né? São as únicas que ainda fazem. E a Capcom já parou. Também. O Street Fighter 5 saiu pra arcade? Não saiu. Então. Ainda não. Vai sair, você vai ver. Pode ser. E o que acontece? O Street Fighter 4, eles realmente falam: não, vamos transformar essa porra num fanservice. Vamos voltar pras cabeças. Tanto. Sagate roubado. Não, mas ele. Isso foi a estratégia deles pra eles conseguirem voltar com a franquia. Exato, e foi muito assertiva, porque eles pensaram eles pensaram meticulosamente desde o cast dos personagens, trouxeram personagens dos outros jogos que a galera curtia. Na de chave, assim, tava no meio de todo mundo. Olha só, tem essa galera que você sempre gostou aqui, e tem também esse aqui. Trouxeram personagens novos, carismáticos. O Street Fighter 4 inicial tem os 12 personagens do 2. Isso, a Kami. Não, mas a própria Kami e o... Porque o jogo começa com 16 personagens. Sim. É, são os 12 originais e os 4 novos. Isso. Abel, Rufus, Feilong e... Abel, Rufus, é o Furt e a Viper. Isso. Depois eles colocaram a Cammy, o Feilong e mais dois, que eu não tô lembrando. A Cammy, o Feilong, que tem de Sakura extra. E Rose. Sakura e Rose. Sakura, já no Vanilla? Já não lembro. E a, é a Rose, né? Mas eles eram... Quando é que foi que entrou a Ibuki e a Makura? Já é, já foi super, eles jogaram história. Cara, acho que mais 8 bonecos. É, mas o lance do Street Fighter 4 é o seguinte, eles saíam de uma realidade. Tudo bem que o Alpha e o 3 eram paralelos, né? Eram contemporâneos. Mas o Street Fighter Alpha, ele tava mais abaixo em relação ao 3. O 3 era mais jogado, certamente. Eles lançaram o 3 porque... Eles lançaram o Alpha 3 porque a primeira versão do Street Fighter 3 não fez sucesso. É, e o Street Fighter 3, o Third Strike, ele tinha aquela realidade, e o Street Fighter 3, de modo geral, aquela realidade de você ter Ryu, Ken, Chun-Li, o Akuma, que depois apareceu, a própria Chun-Li também entrou depois, e aquele bando de personagens que eram novos, eram uma aposta nova. E alguns deles eram bastante carismáticos e ficaram, né, e estão aí até hoje, e outros não. Alguns eram meio que, sei lá, o Necro era só o Dalsim cinza. Não, o Necro é irado, cala a boca, não fala mal. Não, ele é irado, mas ele é o Dalsim cinza. Ele é o Dalsim elétrico, ele é o Dalsim. Ele é um Dalsim Blanca. E o Remy era só um Guile Iori. É, o Remy é meio escroto. O Remy, né? Nada a ver. O Remy é um... Tinha vários que eles não perfeitaram. Tem personagem lá, tipo o Alex, que vai ter no 5 de novo. É, depois tem ele é o Cisne. Eu ainda acredito. É o Guile sem charge. O ouro ele é o Guile com charge e golpe sem charge. O Remy tinha charge? Tinha. Quase tudo dele era charge. Só tinha um golpe que não era charge. É, aquele chutão. Então, dessa saída do 3, que você tava tentando uma galera completamente nova pro 4... É meio que realmente um resgate de tentar manter o seu público e pegar aquele que ficou. E também tem o seguinte, muito do que motivou certamente a Capcom ao Street Fighter 4, que foi quando o Yoshinori Ono pegou a franquia, era o fato de que lá nos Estados Unidos, o nicho californiano de comunidade de jogo de luta, tanto Norte Califórnia quanto Sul Califórnia e também até a galera de Costa Leste, eles nunca pararam de jogar. Então todo ano ainda tinha, naquele nicho, a galera indo jogar campeonato de Marvel 2, de Street 3, sei lá, talvez Darkstalker, Guilty Gear, Capcom SNK 2. Esses jogos, eles nunca perderam o público. Tanto que, na época... Tanto que o Fight for the Bay, lá, eu esqueci o nome certinho, virou a Evo. Sim, é, sim. Né? E o tanto que esses jogos, o Capcom SNK 2, o Marvel 2, o Street 3, na Evo, eles ainda existem como meio que as esquinas do cassino, entendeu? Tem a galerinha lá. O Sideshow Bob da galera. Estão lá jogando. Né? Bem como outros jogos, tipo, sei lá, o Dive Kick, que o Arara ficou em sexto. Super. Né? Não sei se o Ninja Inimigo e o Sura Eternidade sabem. E o próprio Jorge. O Arara ficou em sexto na Evo de Dive Kick. O Arara ficou em sexto lugar da Evo de Dive Kick. Puta paulista chato do caralho. Dive Kick é o jogo mais demente que eu já vi na minha vida. Dive Kick é irado, moleque. O Dive Kick foi pra ironizar o Yun e o Yang da Super Street Fighter Arcade Edition, que era roubado pra cacete. Que era roubado, que o caralho ficava gazelando na tela. O Wolverine no Marvel também, né? Dive! É, o Foot Dive, mano. Foot Dive do Wolverine, Dr. Doom. Todo mundo, tudo. E nojo. Então, assim, o fato dessas comunidades, desse nicho, né, nunca ter deixado de prestigiar, por assim dizer, os jogos, é motivação pra Capcom insistir, né, em investir de novo na franquia do Street Fighter. E finalmente porque, né, um online, né, você conseguir jogar online de forma decente. Que era literalmente o próximo passo, né? Sim, assim, eles jogavam online nos anos 90 já, né? Uh-huh. Mas como massificou a internet, massificou a jogatina online, os campeonatos e tudo mais... Isso trouxe aquela questão do boca a boca, que eram os jogos de luta. Você literalmente ir no fliperama do cara e jogar contra ele, mudou. Agora você abre sua salinha no ranking e fica lá esperando o cara entrar. Você para de visitar o dojo, né, da galera. Exato. Uhum. Tipo isso. Ou você procura o cara. E ali você... Então isso fez com que a comunidade competitiva e a facilidade que o Street Fighter 4 trouxe com elementos muito mais próximos do Street Fighter 2 ou do Street Fighter Alpha mesmo que seja, possibilitou esse aumento de público. Então foi uma série de coisas. A Capcom, ela lançou, eu acredito que ela lançou Street Fighter 4 no momento perfeito, que foi quando a internet, a jogatina online, sem precisar de uma internet absurda, massificou. trazendo o que o público queria, que eram os personagens clássicos, tanto é que, cara, ninguém mudou de skin. Eles estão exatamente com as mesmas roupas. Pode crer. Ninguém mudou de visual, é todo mundo daquele jeito. É. E a pegada que eles fizeram da Super, que é trazer personagens novos, carismáticos, fez com que a cena de jogos de luta, ela desse um boom, ela rejuvenescesse, assim, ela revitalizasse. Essa cena nos Estados Unidos, por exemplo, ela foi muito mantida, sobretudo na Califórnia, graças a essa galera que se reunia em lugares tipo aquele Super Arcade que fechou ano passado, retrasado, não lembro agora. Uhum. Que era. E não era nem em Los Angeles, era uma cidade meio que, tipo, lá Osasco da Califórnia. E nego tinha que de Los Angeles dirigir uma hora e meia pra chegar. É. E nego ia e meio que eles fechavam a porra do lugar. E esse arcade, ele movimentava no bairro daquela cidade, ele era o que mantinha aberto um Starbucks, um Taco Bell, né? Taco Bell. Porra, sei lá. Taco Bell e um não sei o que, entendeu? Tanto que o arcade fecharam as lojas todas. Então, o fato de você ter essa comunidade, que você, se fizer um feijão com arroz direitinho, você vai ser bem recebido por essa galera, é um motivador forte, né? Uhum. E com a vinda do Street Fighter 4, isso possibilitou que a cena competitiva de jogos de luta, ela efetivamente se internacionalizasse. Ela internacionalizasse. International. Ela virasse global. Pronto. Isso. Boa. Globalizou. Porque em todo lugar tem competição de jogos. Aqui no Brasil mesmo, e isso eu me arrependo, eu fico puto da vida. Porque a cena competitiva brasileira, ela na segunda metade dos anos 2000, ela se resumia basicamente em três lugares. Na Venom, que era um fliperama. Fliperama em São Paulo. Uhum. A X-Revolution, que é uma lan house que existe até hoje. Até hoje tem campeonatos de luta lá. Já veio Infiltration. Já teve um monte de top player que jogou nessa X-Revolution, ela existe até hoje, e teve a WP Games, que era uma loja de videogame em Osasco. Que virou Lan House, porque com esse nome, moleque. Não, Fiote, era em Osasco, não era no centro, era na periferia de Osasco, a exatos 5 minutos da onde eu moro e da onde eu morava na época que ela existia. E eu não sabia que ela existia. Ah, tá de sacanagem, Rod. Juro pra você, cara. Que isso, cara? Quando os caras falavam, a gente jogava em Osasco, na WP Games, eu passo em frente, porque o cara fechou e tudo mais. Só que até hoje, no sobrado que ele mora, tá escrito assim, WP Games. E aí, perde uma lágrima. É tipo eu quando vejo as minhas fotos em Las Vegas e penso, caralho, a primeira vez que fui em Las Vegas, tava tendo Apple no dia, eu não sabia. 5 horas da manhã, mano. Eu pego no 5h20, eu passo da Play Games, eu hello. Tá. É sério mesmo? E aí, toca. Tu perdeu a Apple de bobeira, assim? Eu perdi a Apple 2 vezes de bobeira. Caralho, 2010 e 2011. Velho. Não, 2011 mano, eu sabia. Mano, 2011 eu sabia, mas eu fui pra Comic Con e meio que eu fiquei tranquilo de não ter. Cara. É porque, assim, 2011 eu tava nos Estados Unidos. Mas no dia da Evo eu já não tava mais em Las Vegas. Eu vou deixar você triste agora. A Evo de 2010 foi a Evo do bicampeonato do Daigo. Foda-se, isso não atinge mais. E a de 2011 foi a Evo que o Daigo tomou perfect do Punko. Não interessa, eu posso ir na internet hoje em dia. Não me importa! Não me importa! Então, assim, aqui no Brasil. Eu não ligo mais! Né? Eu não ligo mais! Pra países. Eu jogo mapa! Pra países como o Brasil, os países sul-americanos de uma forma geral, né? E da América Latina, né? Brasil, México, o Chile, que são países que têm players que hoje estão aparecendo. Essa coisa da internet possibilitou eles a trocarem experiências com gente de todo o país de forma mais rápida, né? E cara, isso fez com que o Street crescesse demais, assim. O Street, ele é hoje o mais popular. Ele é o main game dos principais campeonatos. Na Evo, só nos anos em que saíram o Marvel 3, 2010, né? Não, acho que nem quando saiu 11, o Marvel 3, não, cara. Teve um ano que foi. Teve um ano que foi. Eu acho que foi 2011, que foi quando saiu o Ultimate. Uhum. Aí nesse ano foi foi o Marvel 3, ou 2010, não lembro. É. Mas acho que foi a única vez também. Teve fiquei sabendo de um campeonato aí que o Major foi o Mortal Kombat 10. Mas porque era pela que cena o Warner do MK. Deu dinheiro, né? Não, foi porque foi feito pela cena do MK. Ah, entendi. Mas aqui, esse não foi aquele campeonato que todo mundo jogava de Kung Lao? Ah, eu já não sei, cara. Se não era Kung Lao, era o Jax. Mortal Kombat 9 tinha um problema sério de Kung Lao. De jogar com mesmo Kung Lao, é. Igual aquele, o Injustice também, tinha um problema sério de Aquaman. Enfim, Aquaman. Aquaman e Superman. Nossa, o Aquaman era nojento, cara. Esse jogo é nojento. Ele tá compensando, cara. O Choke jogava de Aquaman? Lógico. Óbvio. E ele adora o Aquaman, provavelmente. Não, ele realmente gosta do Aquaman, né? A própria evolução do Street Fighter 4, ela guiou muito também nessa evolução da própria comunidade dos jogos de luta. Evolution. Ruevo. Vai ser o Baixo Frente Soco que a gente vai organizar, vai ser o Ruevo. E vai ser um ovo, o troféu, assim. Vai ser um ovo escrito Ruevo em verde, amarelo e azul. Dentro de um escroto, vai ser o Ruevo. Vai ter pelinhos. Epox, né? Vai ter pelinhos. Quando eu e os caras do Onmitsu juntava pra fazer um campeonatinho pelo Kailera, né? Que a gente chamava o troço de Evomitsu, pode crer. Meu Jesus. Caixeira. Aí, ó, o Kioma mandou uma mensagem aqui. Pô, ainda bem que decidiram remarcar, LOL. Você tá jogando LOL? Kioma! Não faça isso, cara! Pô, ele é pro de Dance Revolution, cara. Não, mas aí não. Tudo bem, DDR é uma coisa. Ele joga pra caralho, mano. Não, LOL é outra coisa. Essas mágicas de Pump. É Pump direto que ele joga. Ele é um profissional multifacetado. Não, ele foi Pump, tudo bem. O campeonato que ele ganhou do Street Fighter, que ele foi, acho que no Chile, no Peru, acho que ele ficou em terceiro ou quarto no campeonato de Pump, que teve um superama que ele foi lá. É sinistro, cara. Kioma Pacheco, ou sem alma. Soulless Kioma. O Daigo falou Kailera, eu acho que eu e o Senhor Eternidade, a gente jogou Street Fighter 3 pra caralho no Kailera. No Kailera, sim. Você jogava com Kailera. É. A gente jogava que nem um filho da puta, mami no Kailera. Ou você jogava um na casa do outro. Era, na época era o que dava, cara. Era o que tinha, né? Eu, Arara, a gente jogou muito Jojo também, né, da Capcom, na parada do Kailera. E aí dava The Sync, e aí todos os dois ganhavam o seu próprio round, porque cada um jogava um jogo. Cara, eu tenho que fazer um podcast. A gente tem que fazer um podcast um dia pra discutir Street Fighter 3, porque eu quero entender a opinião de quem não gosta do jogo, não acha ele tão bom e tal. Porque acho que foi o único jogo de luta que eu consegui jogar, tipo, sei lá, 100 partidas seguidas. Okay, e é falar, tipo, jogaria mais. É, eu consegui jogar isso em todos os jogos de luta que eu joguei na minha vida. 100 partidas seguidas eu não consigo. Você não consegue jogar 100 partidas seguidas de Marvel vs Capcom nem fudendo. Você quer morrer? Consigo. Quer jogar? Bora? Não. Vou morrer. Tem aí? Eu tenho uma Odilha aqui ainda. Tu quer jogar? Eu não jogo 4, sério mesmo. Entendi. Eu também. Em breve estou no PC pra jogar o 5. Pode crer, é. Que é multiplataforma, então a gente vai poder jogar um contra. Vou vitimizar geral, porque se eu estou determinado a ser top player. É, eu vou ser top player também. Mas a ideia do 5 é não. Eu vou ser a melhor Laura do Brasil. O Capcom Pro Tour final vai ser BFS e Lapso contra Patos de Orod. A gente vai se abraçar na Floyd e vai falar: quem ganhar, que ganhe. Foda-se. Uma coisa que o Orod falou é que o Street Fighter 5 ele tem a premissa de ser um jogo um pouco mais acessível para as pessoas começarem a jogar. Ao mesmo tempo que o Ilapso tava me contando, e eu sou uma pessoa que tô bem away do Street Fighter V, então me expliquem. Tem uma mecânica meio que única pra cada personagem. Sim. É isso, por exemplo, o Ryu tem parry. Isso, que tem duas... Tem duas mecânicas pra cada personagem. Isso não é um complicador? Sim, é aí que entra a complicação da regra, entendeu? Você pode jogar Advanced Dungeons & Dragons. Eu posso ser pro player de Ryu e ser um Zé Bunda de outro personagem. O Tio Rod vai fazer a melhor comparação agora. Você pode jogar Advanced Dungeons & Dragons igual veio no First Quest. Isso. Só aquilo, pronto, acabou. Perfeito. Mas você pode usar o livro dos psionicos também. Você pode usar classe, kit, perícia. Isso. E as porra toda. Exatamente. Aí que entra o macete da hora. Você quer jogar spamando botão? Sei lá, pá, pá, pá. Você vai conseguir, você vai jogar, você vai se divertir. Apanhar na internet? Provavelmente. A sensação que você vai ter é que você não está sendo espancado, entendeu? Uhum. Mas o Street Fighter 4 era um pouco assim, você ficava dando Shoryuken e você ganhava. Exato, mas o Street Fighter, ainda pra você jogar legal, você tem que ter o fundamento do 2. Uhum. Sim. E que é pulou a show, essas coisas todas. O Street Fighter 4, o 5, pelo que eu vi, pelo menos, pelo que eu pude jogar dele, ele é um pouco parecido, e isso a galera, principalmente quem joga esse jogo específico, menciona muito, ele é muito parecido com o Killer Instinct atual. Isso. E eu digo isso. Mais ainda. É um jogo que eu não conheço, que ninguém que joga, mas tudo bem. Killer Instinct? Eu tenho aqui. Ah, eu joguei um pouco. Três dos melhores jogadores do Brasil estão no meu time. Ah, olha só! Patos! Eu tô fazendo pose aqui. Ser o melhor jogador do Brasil deve significar muita coisa, eu imagino. Mas sempre é, ué. Sempre. O Arara é o sexto do mundo e deve ter... É tipo como eu sou o melhor jogador de CS da Gávea. Ué, cara, você é o melhor jogador de CS da Gávea. Cara, é uma parada, eu acho maneiro. Eu tenho maior orgulho de falar. Eu sou o melhor Sagat da minha casa, porque meu filho joga pode crer. Hulk. É. Ele te Hulk, mas de Sagat ele perde. É, tá. Pode fazer um campeonato de Orod versus Mãe do Daigo. Quem é o melhor Sagat? Em 2008 eu era o melhor healer do servidor no WoW, hoje em dia. Olha aí, tá vendo? Então, assim... O Killer Instinct é um jogo muito fácil de você jogar, de você pegar a parte básica, principalmente agora que eles lançaram um update que tem assistente de combo, não sei mais. E assim, tio Rod, o Killer Instinct ele tem um detalhe maneiro, que é o botão, tipo, o chute médio combar com ele próprio. Tipo, o chute forte combar com ele próprio três vezes. Isso te dá uma impressão de que você tá batendo muito. O Ogro, quando veio aqui em casa com a esposa, eu tava com o Xbox One aqui em casa, depois o meu Xbox One virou itinerante, ele nunca tá aqui. Aí o Ogro falou, vou jogar esse Killer Instinct daí, não sei o quê. E aí ele falou, pô, que maneiro, tudo comba com tudo, tipo, você dá um soco forte, depois você dá um soco fraco e foda-se, traindo toda a tudo aquilo que você acredita de jogo de luta, que o golpe mais fraco comba depois do mais forte, mas sim, foda-se, tudo comba! Mas, só que, se você for pegar a parte, se você for entrar na complicação da regra, isso, porque até aí o básico é saber apertar os botões certos pra linkar e saber finalizar. Onde é que vira link, onde vira auto-double, onde vira setup, onde e é, saber fazer, e combo breaker, que o combo breaker é super simples, você aperta, se o cara tá fazendo combo com o médio, você apertar os dois médios, ele tá o combo breaker, beleza. Aí entra a complicação da regra do kill, que é o quê? É você ter o mindset do jogo, de você pegar e saber alternar exatamente os botões dele não perceber qual botão você tá fazendo, e tem outras mecânicas no killer que deixa ele mais complexo. Você tem combo breaker de combo breaker, por exemplo, que é o counter breaker. Então você tá fazendo, aí que entra a parte mental, que é você maximizar o jogo, que é a parte competitiva. O cara tá fazendo combo, você tá fazendo combo no cara, você vai ter a mentalidade do quê? Induzir o cara a fazer um combo breaker pra você dar counter no combo breaker dele. Nossa, Master of Puppets! E aí você Death Note, vira Death Note total. E aí você ri pro cara até umas horas. Tem Shadow Counter, que você cancela a barra pra fazer um counter no golpe do cara. Então assim, o Street Fighter... Aí é Blast, virou poker total. Exato, é mind game, né, que fala. É o mind game. Que é o quê? E isso é o que o Street Fighter V vai propiciar. Se você pegar o jogo agora, você vai combar, você vai fazer os combos básicos, você vai dar um critical art, vai metade da vida do boneco, você, caralho, tô jogando pra porra. Mas quem... O caminho pra você, partir disso, pra você maximizar o jogo, vai ser mais tranquilo. Pra você literalmente chegar ao próximo nível, que é o lema do jogo, O encontro do mais forte tinha que ser o lema, cara. É, porque é o Street Fighter V, né? Exato! Porra, Rilapso! Exatamente isso! Né? Quando a gente tinha 10 anos e passava essa porra no SBT, eu ficava muito na minha cabeça falando, caralho, tipo, se eu quando tiver um Street Fighter V, né? Vai ser baseado nesse desenho. O Ryu não vai usar faixa. Sonho mesmo. E assim, por exemplo, eu até peço desculpa pros ouvintes que gostam de outros jogos, de eu mencionar muito Street Fighter 4, mas é o que eu jogo competitivo, é o que eu posso falar mais. No Street Fighter 5, eles tiraram muitas coisas que tinha no 4 propositadamente. Tipo o Sagat. Não, o Sagat e ele... O Sagat no 5 não ia ficar legal. Exato. E o jogo tá de um jeito que o Sagat, ele seria muito ruim no Street Fighter 5. Ele seria incomodar muito o boneco pra ele ser jogável no 5. Mas ele ia fazer alguma mecânica que ele ia ficar roubado. Ele ia pra frente e pronto. Então assim, por exemplo, algumas coisas que eles tiraram. A questão dos links que a gente mencionou. Não tem mais link complexo, que é uma coisa que o pro player reclamou. Porque eles, né, porque tipo, o cara consegue fazer um combo do Evil Ryu específico no Rufus que faz não sei o que das coisas. Não vai ter mais isso, teoricamente. O Evil Ryu e aquele Oni são puro link, né? O Oni é mais target combo, ele não tem tanto link. O Oni é mais por target. Que é tipo o Gai, o Dudley também. Então, assim, a questão do 5, por exemplo, não tem mais invencibilidade no backdash, que é uma coisa que tem no 4 e é uma bosta. Você tá lá no cara no canto, você vai pegar, vou agarrar ele. Ele dá um backdash e escapa do seu agarrão. Escapa do seu agarrão. Tipo, ele pula, tipo, você agarra ele, mas não sei pega. Sei lá, cara, eu acho isso bom, na real. Só que aí que tá, isso afasta. Aí que vai entrar, aí que entra a questão de dele ser mais user-friendly. Esse tipo de coisa é a coisa que é mais bug do que do jogo, exatamente. Ele meio que trai outras coisas que o próprio jogo já estabeleceu como verdade, entendeu? Tipo, isso aqui é verdade, mas tem essa exceção aqui que não é. Que é o P-Link, por exemplo, Piano Link, que é você vai fazer um combo, por exemplo, você vai apertar soco fraco, você vai fazer o soco médio, o P-Link você aperta rapidinho, o médio e o fraco junto. Ah, você vai, aí sai três. E aí sai mais fácil, eu não sei quantos frames, a galera manja mais, ele sai mais fácil. Eu só faço assim os combos porque sai de boa. Eu faço isso pra dar o secreto. O secretão, o secretão é direto. Isso. Mas há alguns jogos já, brother, né? Brother, criaram S-Link. Pro papo muito sinistro aí, mas vai lá. Muito sinistro, né? Não, mas só pra explicar pra gente voltar pra questão da cena. O fraco, ele não tem esse esquema do P-Link. Eu tô fazendo aqui o P-Link. O fraco, ele não tem. Meu Deus. Só que o que os caras pensaram? Mano, eu vou mudar o layout do meu arcade, por exemplo. Ele tem 4 botões. Eu vou tirar os atalhos, 3 socos e 3 chutes. E eu, no botão que seria o soco fraco, eu vou colocar o select. É? Então ele faz o P-Link no select. Nossa senhora! Caralho! Daigo. Pra que você doença jogar, isso, cara? Pra você jogar legal de Book, de Evil Ryu, esses caras que tem link de um frame, os caras fazem esse link. Mano, eu conheço um cara, não sei se ele vai ouvir, porque eu vou divulgar pra qualquer lugar. Se ele estiver ouvindo, o apelido dele é Ryuzo, e ele é do time N2L. Que é ele é o Ryu da Zona Oeste. Ele joga de Yun, Yun e Yang. Mano, ele faz esse link no pad de PlayStation 3. Ele faz o fraco, ele tá fazendo o fraco, eu não sei o que ele faz com a mão, que ele aperta o quadrado e o select do pad do PlayStation. Meu Deus, tô fazendo aqui agora. Mas, mano, imagina isso. Você tá no meio do jogo. Você tá participando de campeonato. Da luta. Vocês não sabem que combo do treinando aqui na minha cabeça? É verdade. Então, assim, essas mecânicas que é a curva de aprendizado, que é onde a porca torce o rabo, que é da onde você sai. Do médio pra bom é uma jornada. De bom pra top é uma jornada maior ainda. Claro, sempre assim. E de top pra Grandmaster, né? Que é o último nível lá do 4. Sempre assim, qualquer jogo do universo. Mas não precisa ser tanto, entendeu? Mas é muito complicado. Era aquele Ultimate, Giga Lord, sei lá dos quê? Ah, isso é do Marvel. É. Sei lá, deve ser tipo Thanos o nome do mas estado. Detalhe, nível ranking na ranked não quer dizer nada. É, não quer dizer porra nenhuma. Eu já ganhei de top player, que jogou contra os japoneses e tudo mais, e o meu ranking no Street Fighter 4 é B. É. Sim. Porque o online, ele tem. Realmente a parada do lag destrói o teu jogo. Então, decisões que você precisa tomar em tempo real. Ah, tem isso. No lag são de outra forma. Tem cara que buga o rank, né? Na época do Marvel tinha direto os caras que bugavam a porra do rank pra ficar em primeiro pra sempre. No PC tem isso. No PC tem isso. Que é o lag tactics. Isso são práticas que o online, aí voltando pra cena, que não ajudou a cena. Que criou tem cara que força lag o tempo todo. É, tem gente que joga com torrent ligado pra fuder. E criou uma geração de players competitivos com lag tactic. O cara joga offline como ele joga online. Sim. E, cara, ele não cai, mano. Eu graças a Deus, eu posso dizer que eu jogo melhor offline do que online. Graças a Deus. Que é forte nos campeonatos, né? Mas, assim, o Street Fighter 4... Ele, ao mesmo tempo que ele trouxe. Foi igual o Street Fighter 2. Ele criou. Ele não revolucionou, porque já existe o Street Fighter 2, mas ele revitalizou o jogo que revolucionou a forma de você jogar videogame. Ele trouxe de volta esse clima. Só que em contrapartida, no decorrer da vida dele, ele criou um nicho, ele criou um abismo muito grande. E quem tá começando, pra quem é top, pra quem é bom, pra quem joga pra caralho. Tem gente que fala, você é bom viciado, você é bom. Mano, eu na cena brasileira, tem gente que me considera o noob, o noia, que eles falam. Noia. Que é o cara que faz os bagulho tudo errado. Lixo. Noia. Lixo. Eu por muito tempo fui o lixoso do Simpsons. Pra mim, na comunidade BR, é lixo. Seu lixo. Comi tua mãe. Eu tava jogando no stream, eu tava metendo 5x0 numa melhor de 10 contra o camarada do time que tinha acabado de entrar. Teve um cara que entrou no chat, puta, esse deve ser o pior sagate do Brasil. O cara vai fazer desse jeito, tá ligado? Então, assim, é um abismo que gerou muito grande. E o Street Fighter V, a proposta dele é diminuir esse abismo. Assim como o Smash veio fazendo também, agora. Esse último Smash agora, o Sakurai, foi incisivo sobre sempre tentar fazer isso. Diminuir o lag entre o Nubão e o Prozão. E tem gente que reclama da casualidade. Acho perigoso, cara. Eu não acho, não. Eu acho... Cara, o cara que é bom, ele... O objetivo deles é... Vai jogar, mano. É, não, cara, mas é merda pra tudo que a gente... Eu acho perigoso porque no ponto que... Se você chega num ponto em que você brutaliza o Daigo, foda-se esse jogo. Esse jogo é zoado. Mas acho que nunca... Nesse ponto não vai chegar. Ah, mas o... Nesse ponto não vai chegar porque chega num ponto em que, assim, o cara que se dedica mais... Ele vai ganhar do que se dedica menos. Brother, a Ultra Street Fighter 4 veio pra mostrar que top player não é intocável. Não é intocável. Por mais que tem gente que reclame 300 milhões de versões, a Ultra Street Fighter 4, por mais que todo mundo reclamou de várias mecânicas novas que o videogame trouxe, várias mudanças novas que o jogo trouxe, ele foi a versão do Street Fighter 4 que mais diminuiu esse abismo, que mais aproximou, e em contrapartida também foi que mostrou, velho, você vai jogar contra o Daigo? Mano, esquece. Você tá jogando contra o Daigo? Beleza, mas você tem condição de ganhar. Ele sangra igual você. Exato. Ele sangra. Tá vendo? Ele é humano. Ele sangra. O Xian que não é humano. O Daigo é humano. Eu acho isso ruim. Eu acho que isso tira muito da magia da coisa, sacou? Só que aí você tá... Então, só que aí é a visão do espectador, não é do competidor. Desculpa, é que o Ilaps falou você sangra. Eu lembrei de uma coisa muito mongoloide que eu vi hoje no Facebook. Do super-homem, no baixo assim, você sangra? Aí o super-homem, sangro. E você, voa? Sai voando. Aí baixo, filho da puta. Filha da puta. Mas sabe por quê? A parada da dedicação faz toda a diferença. O Daigo vai poder jogar 15 horas por dia, porque a Mad Catz banca ele, e bom, eu não vou poder, porque, quer dizer, talvez eu possa. Mas eu não vou poder teoricamente, porque a Mad Catz não me banca, entendeu? E mesmo assim, o Daigo não tá chegando no Street Fighter 5 zerado. O cara que tá chegando zerado, tá chegando zerado. Então, o dele sair de noia pra merda que boia, vai demorar menos. De merda que boia pra intermediário, vai demorar um pouco menos. Mas talvez ele nunca vai chegar no nível Deus da coisa. Mas o cara que era intermediário, bom, ótimo, talvez ele comece a ter mais frente com esses caras. E isso vai fortalecer a comunidade da coisa. A velocidade do nível de frustração vai ser menor pra aumentar. Vai ser menor, exatamente. Exatamente. Então, assim, eu acho que isso é muito positivo nesse sentido. Os caras, esses caras que são top de linha, sei lá, esses asiáticos aí, o Xian, o Ponko, o Daigo, o Haitani, não sei o quê, os americanos também, que acho que agora, enfim, o Snake Eyes é o que tá melhor, né, provavelmente. Ele é o mais dominante dos americanos. E tem uma galera que ficou de fora um tempo e que agora com 5 vai voltar, tipo aquele Graham Wolf e o irmão. Eu vi um campeonato aí da PlayStation Experience e o Graham Wolf, ele destruiu os outros com o Vega. Que ele é um cara que saiu pra caralho do Street Fighter, no 4 eu acho que ele não jogou pouco. E agora com 5 ele volta e meio que, não, se é Street Fighter, você jogar, e meio que, beleza, a lacuna foi muito pequena pra um cara desses. Então, pode ser que alguns desses caras que ficaram de fora da cena por muito tempo, eles agora reapareçam, e isso fortalece a coisa. Sim. Também. E no decorrer da vida do jogo, é provável que os mesmos caras continuem aparecendo como os principais? Sim. É provável, como é provável que aconteça outra coisa. Provável. Mano, quer exemplo maior de como o jogo ainda é possível trazer coisas novas? Do que o próprio Keoma na Capcom Cup? Sim, cara, o Keoma, assim, o Senhor Eternidade, depois ele viu a luta do Keoma comigo, a gente ficou vendo no YouTube, né? Um do ladinho do outro, né? Não, cada um em sua casa. E a gente, ele tava comentando, né, que ele entende mais o jogo do que eu. E no dia da própria Capcom, vendo o streaming ao vivo, os caras, assim, falaram, agora vai ter Xian contra Snake Eyes. E agora vamos ver aqui os melhores momentos do Keoma de novo. Yes, Brasil, Keoma, yeah, não sei o que lá. Só se falava de Keoma, cara. Assim, Keoma Pacheu, que raro o nome dele. O Keoma, ele jogando de Abel, todos eles mencionaram o jeito que ele joga diferente de Abel. Sim. Por exemplo, eles né? comentavam muito do Abel dar aquele chute dele lá, o... Chute médio, pra frente. Não, o step kick é o padrão dele, é aquele Wait. Chute... Não, é aquele chute que ele dá tipo um... Ele dá tipo uma giratória, assim, acerta o cara. Ah, igual o da Laura Will agora. Kick, Will Kick, isso. Obrigado, igual o da Makoto. eles mencionaram muito o quanto ele usava o Will Kick, porque até então a referência de Abel que os americanos tinham, que é o Strider, 0-2 na Capcom Cup, e o Snake Eyes falou que era o melhor Strider do mundo, chupa essa. Melhor Abel, não melhor Strider. Cara, se fosse o melhor Strider do mundo em Street Fighter, não, caralho, um sonho realizado, meu irmão. Eu falo que se eu for jogar de Abel, eu jogo de Keoma, enfim. Ele. Eu achei estranho, porque eu sempre joguei dando Will Kick pra caralho, jogando. Todo player brasileiro de Abel dá Will Kick até umas horas. Ah, deve ser isso também, é verdade. Pode ser. Tem um player de Abel no time, ele dá o Will Kick pra caramba. O Dark, que é um outro player referência de Abel, ele dá o Will Kick pra caramba. Uh-huh. Então é uma coisa que os brasileiros trabalharam, né? Fazem e que ninguém percebeu. Fazia. A forma de jogar Street Fighter dos brasileiros, os caras não conseguiram assimilar. Prova disso é o Pepe Dai, o jogador de Alfurt, ter vindo aqui pro Brasil e não ter pego nem top 16. Acho que ele chegou a pegar top 16, não lembro. E isso tem muito a ver também com como a Capcom tá se esforçando pra globalizar a coisa. Sim. E o Trancas não tá aqui agora, então não dá pra falar mais disso. Mas o fato de tá tendo esses Capcom Pro não sei o quê, de, por exemplo, tem um Capcom Pro Tour no Brasil, então tem brasileiro jogando, mas como os outros caras querem ganhar um Capcom Pro Tour pra se garantir na Capcom Cup, o cara viaja. Sim. E a Mad Cats paga, a Evil Genesis paga, e o cara vem pro Brasil. Então vem pro Brasil, vem o Haitani, vem não sei quem, vem não sei o que lá, blá, blá, e os caras enfrentaram brasileiros e perderam. O Kioma ganhou na final do Pro Tour contra o Haitani. Ganhou de 3-1, eu acho, se não me engano. 3, acho que foi 3-1. O Kioma ficou na Winners o tempo todo, inclusive. O Kioma não perdeu. E mesma coisa também, aquela o vídeo até que o Joe Rod postou lá no grupo pra falar do controle do Xbox, que era o Breno contra o Infiltration, Tokido. E o Breno ganhou o Tokido. Então, assim, esses caras que eram os deuses soberanos da luta de videogame da Ásia, yes! Aí os caras vêm aqui no Brasil e, tipo, tá, cara, a gente tem um cara aqui que vai ganhar vocês. Tudo bem que, assim, o número de jogadores em nível internacional que a gente tem, infelizmente, ele é pequeno. É Kioma, Chuchu, Breno. Resumem-se basicamente aos que estavam no top 8 da Pro Tour, mas o Breno, eu colocaria alguns outros jogadores mais no Nordeste, que a galera não conhece muito. O Breno. O Brasil tem esse problema também, que assim, os Estados Unidos também é grande pra caralho, mas a internet é basicamente a mesma pra todos. Mas e aqui no Brasil você tem essa dificuldade, né? De às vezes o cara que é um cara forte da cena nordestina, por exemplo, o cara não consegue descer pro sul do Brasil, entendeu? E vice-versa. Tem dois caras do Nordeste que são muito bons. Que é o DG, o Gregório DG, uh-huh. Que é jogador de Vohio e tudo mais. Ele, em 2013, ele lutou de igual pra igual com o Sakonoko também, que ele, o Sakonoko veio, né? E o... Puta, esqueci o nome do cara. Ele é jogador de Balrog. Gente fina pra caramba. Piar Rock do Nordeste. N.E. Balrog. Não, ele é gente boa pra caramba, mano. E assim, tipo... Todo mundo sabe que ele é um dos principais. Uh-huh. Só que ele não consegue viajar para os campeonatos. É tudo muito longe. Ninguém vive também. Disso, entendeu? Por exemplo, ele foi pro Treta. Ele foi pro Treta. Mas ele não conseguiu vir pra Capcom Cup. É. Pra Pro Tour, porque ele teve que escolher o Treta. Lá pois no Rio Grande do Sul, além do Keoma, tem o Marcel GDS, que é um player de Rose muito bom. Né, ele está sempre top 3 dos campeonatos lá. E tem um cara que o Kioma fala, ele ganha de mim. E ele ganha do Kioma, que é o Rastlan, player de Vega. Muita gente fala que ele é o melhor jogador de Vega do mundo. Ele é melhor do que o Zeus lá, americano. O próprio Kioma é um cara que ele não... Não sei se agora ele assinou há poucas semanas com a Inova, né? Uhum. Então não sei se agora a gente tá vivendo só disso, mas o cara trabalhava com o pai, né? E jogava, então... Mesmo nos Estados Unidos, alguns desses caras potentes, assim, que alguns são até patrocinados, os caras ainda têm que trabalhar por fora, né? É uma coisa difícil, né? Sim. Até porque, no geral, é o mesmo que o cara consiga uma carreira boa, é uma carreira curta, né? Curta, né? Igual jogador de futebol, né? Só que menor ainda, né? Mais curta ainda. Jogador de futebol vai até os 40. Jogador de jogo de luta, bem ou mal, os caras ainda têm uma longevidade maior em relação a StarCraft O Alex Vale deve ter. Pensando no Alex Vale da vida. O próprio Daigo já tá com 30 e pouquinho. Não esse Daigo daqui, o Mehara. Esse daqui também tá com 30 e pouquinho. Os caras tiram uma grana também no YouTube, aí tiram no stream. Não são todos, né? Se o cara for popular, souber se vender legal, o cara consegue expender essa porra. Mas acaba que são poucos. É. Acaba que é pouco. Um streaming que um daqueles moleques da BRTT faça, dá 10 fácil. Uhum. O Justin Wong jogando sério o jogo dele no Twitch, dá 3 mil pessoas. Então, assim, o nicho ainda é menor, jogo de luta. O pico da Evo foi 150 mil. 150 mil tá todo dia, nego, vendo 150 mil, qualquer merdinha de MOBA aí, de LOL e Dota. E não menosprezando, mas... É merda, sei lá, vou treinar, vai ter um amistoso aqui, Int Z contra o time da esquina, vai dar mais um risco. Mas é, porque tem muito, infinitamente mais jogadores de LOL muito. Do que de Street Fighter. Com certeza. LOL é difícil comparar, porque é o jogo mais jogado do mundo. Ah, né? Entra como free to play, tem uma rica de coisa. Só que assim, a cena brasileira, né, entrando um pouco nessa parte até, caminhando para o encerramento, sim, é que assim, precisamos. A cena brasileira, ela entrou em evidência pro mundo em 2012 com o Breno. Uhum. Quando o Breno virou aquele set contra a Kuma, contra o boneco mais roubado do jogo até então, tudo bem que a Kami também era roubada, mas o Akuma era mais. Era o Akuma era mais. Vortex, o Akuma, os caras é 4. Quando ele virando daquela forma contra o Tokido, que é um dos deuses dos jogos de luta, o cara jogando pra cacete. Isso porque GamerBee já tinha ido e o caramba 4. E ele ganhou... gerou uma comoção mundial muito grande. E gerou ainda mais comoção quando ele não conseguiu visto para o primeiro Capcom Cup. Então ficou todo mundo querendo entender qual era o nível dos brasileiros. Outra coisa que fez o mundo conhecer, veio e falou, cara, mas o Val ficar esperto com os brasileiros, foi a FT5 do Keoma contra o Sakonoko. O Sakonoko meteu um perfect nele, ele tomou um perfect logo em seguida. É verdade. Ele perdeu, acho que de 5-2 pro Sakonoko, mas ele começou metendo 2-0. Se fosse campeonato, o Sakonoko tava na losers. Pode crer. Né? E aí foi todo, e aí o Brasil, e aí como é que tá o Brasil? Aí foi o Chuchu. Chuchu conseguiu se classificar pra Capcom Cup através de pontuação, gerou um monte de polêmica, que aí foi muito maneiro. Teve um monte de gente reclamando desse lance. Mas o Shoryuken defendeu o cara porque era fazer a parte das regras e tudo mais. Só que aí gerou uma desconfiança, porque o Chuchu. Mas olha só, a maior galera foi por pontuação esse ano também, né? Não, esse ano não. Justin Wong, por exemplo. Mas pontuação em torneio presencial. Ele foi pro torneio online. Tem razão. E aí, quando o Chuchu foi lá e perdeu de 0-2 na Capcom Cup, a galera começou a desconfiar do potencial dos players brasileiros. Começa, né? Fraude. A galera chamando de fraude, eu lembro disso. Porque um que tava do meu lado chamou de fraude, o Arara. Então, você pensa assim, Arara. Ele é o melhor que o Brasil pode oferecer, sabe? Foram isso que eles pensaram. Só que eles não viram que, por exemplo, não menosprezando o Chuchu, eu conheço ele, troco ideia. Ele é gente finíssima pra caramba. Mas assim, é uma coisa que eles não perceberam que, por exemplo, a Capcom, a eliminatória da Capcom Cup no Brasil, ano passado, valia a pontuação, não era classificação direta. O Chuchu era o único que estava participando dos campeonatos e estava bem pontuado. Então, a galera que veio para cá, basicamente, quem participou da eliminatória da Capcom Cup foi a cena de São Paulo. E o Chuchu, na época, era o melhor jogador de São Paulo, do estado de São Paulo. Né? Tanto é que a gente viu esse ano, né? Quando veio, e ficou tudo. E aí? E o Brasil? O Brasil é free? É só ver a declaração do Snake Eyes sobre a cena brasileira. Onde é que fica o Brasil, né, cara? Ele falou, não existe cena competitiva no Brasil, não existe... A declaração de Charles Bronson. E tomou no cu. Tudo bem que depois ligando não, Kioma, ele ganhou, mas assim, Kioma já tinha feito o nome dele, entendeu? Kioma já tinha feito o nome dele. Tanto que, assim, passou a Capcom Cup, quem ganhou foi o Xan? Não lembro agora. A Capcom Cup do ano passado foi o Momoshi. Não, agora... Esse ano foi o Kazunoko. 2015. Em cima do Daigo. Mano, pra... Kazunoko. A Capcom Cup não foi o Xan? Não, foi o Kazunoko, ganhou em cima do Daigo. O Daigo foi pra final? Contra o Kazunoko. Tem certeza? Absoluto. Sabe por quê? Porque depois você falava de Kioma. Sim. Então, no dia seguinte você tava lá no Shoryuken, no Events Hubs, não sei o que, tudo era Kioma. Kioma, MVP do Capcom Kioma. Kioma. Kioma. Porque o Street Fighter 4 Not the Cowboy. Not the Cowboy. Então, assim, o Brasil... a cena no Brasil, ela tá engatinhando ainda pra se profissionalizar. A gente tem vários... várias galeras aí que organizam campeonatos, teve gente que desistiu, mas ano passado a gente teve muitos campeonatos. Não teve muito Major, que é campeonato que dura 2 dias, vários jogos, mas tem a comunidade brasileira de jogo de luta no geral, ela abrange todos os jogos. Você vai achar gente pra jogar Guilty Gear, Schoolgirls. Sim, sim. Você se encontra, se você saber procurar. Até Persona. E assim, mas pra se profissionalizar, na minha opinião, falta ainda, porque ainda há muito aquela nostalgia da época da Venom, da época da WP, que os caras jogavam TV de tubo, não tinha stream. Então, tem muitas caras que quando não tem um monitor bom sem lag, e os caras mais top reclamam por causa disso, você vê os caras, mas não tem que se preocupar com isso, tem que se profissionalizar. Que se preocupar, Então, assim, muita coisa que é considerada frescura, tipo, antigamente eu via que aqui muito fazia campeonato com PlayStation, né? E, porra, não se faz campeonato com PlayStation na época, eu fazia campeonato com Xbox, que o retorno era melhor, de fato, 360, né? Sim. Então o nego falava que era frescura, campeonato com PlayStation mesmo, frescura, sabe? de Xbox. E não é, né? O jogo nesse nível, de você realmente contar no milésimo de segundo, é igual um nadador profissional, um atleta de corredor, sim, né? É aquela pontinha do milésimo de segundo faz a diferença. Então, é isso que falta de... É como se fosse a diferença do equipamento, né? De, tipo, dos seus raquetes de tênis. É, jogar na várzea, essa coisa. Tênis que você usa pra jogar basquete. Faz diferença. É uma diferença pequena, mas num nível absurdo profissional. Exatamente. O milésimo de segundo é muita coisa. E é uma coisa que o Brasil começou a efetivamente se profissionalizar quando os organizadores de campeonatos se preocuparam com essas questões. A gente teve ano passado o pessoal do time do SOA, que é até o time do Breno, que o presidente do time lá, o Bruno, ele organizou campeonatos mensais. Enquanto a cena, o que estava faltando para o Brasil era a cena estar em constante movimento. E se levar a sério. Em constante competição. Que isso fazia elevar o nível. E eu acredito que isso foi o que fez elevar o nível. Porque não é todo mundo que tem. O Kioma, ele tem. Isso aí ele vai poder falar melhor. O Kioma tem um nível de treinamento asiático. Ele revê todas as derrotas dele. Ele revê todas as lutas dele. Pra ele entender aonde ele errou, aonde ele acertou. Ah, mas acho que isso é normal quando o cara quer levar a sério a coisa. Eu considero que eu levo a sério, mas eu não faço isso. O ponto de você sair de um bando de gente que é competidor e você ter uma cena competitiva de fato, passa muito por isso também, sim, né? De todo mundo, do coletivo, querer melhorar. Exato. E quando o coletivo melhora, naturalmente vai um puxando o outro. Sim. Senão o coletivo vai diminuindo. Sim. E se o coletivo... Você é meio que forçado a crescer junto. Sim, você é forçado a crescer junto, né? Que é muito se você, sei lá, ligar na ESPN agora, o que o nego fala que não tem no futebol brasileiro. Agora é que, tipo, todo mundo é uma bosta, todo mundo achando ótimo essa ameaça. Então, esse que é o ponto, de sair da várzea pra ser o negócio poderoso mesmo. E a prova da evolução do Brasil é mais uma vez a Capcom Cup, né? Nem a vitória do Kioma na Capcom Pro Tour. O fato do Pepe Dai, que é cara que bateu de frente com um monte de negro lá fora, Ponko, Smug, o próprio Daigo, o Pior Borog, bateu uma renca de gente lá nos Estados Unidos, ele rodou os Estados Unidos batendo nos outros. Veio aqui pro Brasil, ele perdeu pra um Gaio, que ele considerava uma luta muito fácil pra Ufurt. Ele perdeu pro Gaio do Giller BR, que é um jogador do time SFT. E ele despontou recentemente na cena, esse ano ele surgiu bem, assim, ganhando bastante coisa. Na Losers, ele perdeu pro Caju, jogador de Rakan. Uhum. Ele perdeu pra um Rakan. O Rakan é um boneco ruinzinho. É. E assim, ele perdeu... É um boneco oleoso. Ele perdeu pra um Rakan. Boneco oleoso. Ele ficou tão decepcionado com o desempenho dele que ele chorou, mano. Juro, ele chorou. Mas a galera foi, cumprimentou ele, pegou ele, ergueu ele, tudo, fez festa com ele, ele ficou melhor. BR é maneiro. E assim, você pega um outro jogador, o Preda, que é lá do... Que é da terra do Dai. Que aí tem o de contagem. Que aí tem o time AAG, né? Que é um time situado em Belo Horizonte, né? Ele na Pro Tour, ele ganhou ele deu um perfect no Haitani. Então, assim, a prova do profissionalismo da cena que tá ainda engateando mais é a prova de que players que há um tempo atrás não eram dignos de nota estão aparecendo em tudo quanto é lugar, né? Até eu ganhei luta em campeonato. Porra! Mas vamos ver quando sai Street Fighter 5 aí, ó. Patos de Horror. Fiquem de olho nesse garoto, promete muito. É. Faz o jabai, e o Rod? Bom, então, rapidão. Meu canal do YouTube, Gambiarra Movies. É só colocar esse no YouTube que você acha. O Gambiarra. E o time, e o canal do time dos Patos, fanpage Patos Team. Você acha fácil? É o Patos. Patos com Z, jogatinas, lutinhas, posts sobre a cena. Fight. E os meus textões de Facebook dos campeonatos que eu ganho uma de WO e a outra na pressão. Ganhou, meu irmão. Ganhou. 2015 ganhou. ganhado. 2015 foi o ano que eu peguei top 64 no Evo. Chupa essa. Chupa pau, porra. É, eu viajei 1000 quilômetros pra jogar, porra. Se o cara não apareceu, o problema dele. Opa! Tá certo. E lá com nossos contatos aí. Eu gosto de jogos, @baixofrensoco.com. Comente no nosso site, vamos sortear jogos. Sei lá, pra quem comentar no jogo. É, no site. É, facebook.com/baixofrensoco, facebook.com/groups/baixofrensoco, twitter.com/baixofrensoco e twitch.tv/baixofrensoco e youtube.com/baixofrensoco. E se comportem no grupo de Baixo Frente Soco, senão o Daigo dá o especial do Akuma no Seiya. Let the hammer fall. Olha só, vocês viram aqui que por mais que o Joe Rod seja meio rabugento nos posts do grupo Baixo Frente Soco, ele é uma pessoa gente boa. Ele não é um puta paulista chato. Exatamente. Até porque eu sou osasquês. Osasquês. Não, você é paulista, não é paulistano. Não, sou osasquense. Eu não sou brasileiro, eu sou... Eita, porra. A terra do... Eu comi um cachorro quente hoje, né? Homenagem à sua cidade, inclusive. Não, se não é de Osasco, não é. É, era a moda de Osasco. Caraca. Então tinha aquelas coisas loucas, tipo, pasta... Não, já era cachorro quente carioca. Ah, tá. Normal. Muito bom. Normal é de Osasco, cara. Muito bom, mas Osasco. Tijolo não revida. Abraço. Tijolo não revidar. Até semana que vem. Até a próxima. E em breve voltaremos com muito mais porradaria. Street Fighter V vem aí. Uou! Vou virar pro player, cara.